resistência e durabilidade comprovadas. Sorte que você virou síndico, hein, amor? A criançada vai adorar. Criançada? Eu tô pintando pro campeonato da firma, amor. Suvinil, se faz diferença pra você, a gente faz. Money, money, money! O Primo Rico, com o Thiago Nigro na Energia 97. Fala aí, primos, beleza? A dica de hoje é a seguinte, inclusive focada no empreendedor. Um erro muito comum cometido pelo MEI é que a gente tem a tendência de fazer a nossa declaração pelo DASME, que é a Declaração Anual Simplificada do MEI. Só que a gente esquece que também temos que fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física normalmente. Então, não esqueça, hein? Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Energia 97. Hora do Bernie, e você fez aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com Estágio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Rapaz, sabe que é o detalhe? Eu hoje passeando com as minhas cachorras, dois caras que eu encontro fazendo. E aí, tá preparado pra cantar o hino? Detalhe, eu também nunca vi os caras na vida. Falado. É, rapaz, vamos lá. Ah, meu Deus. Começando Estádio 97, oferecimento de McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar sua fome. Um abraço pro Vander. Vander, nosso tricolor, Vander. O único jeito de nós comer porco é o Big Taste do McDonald's, do lanche. Chupa de bacon. Chupa aí o seu mané. É, o Chicken Bacon, é. Chupa você e o Mota aí, trouxa. Aliás, o Chicken Bacon é um sanduíche... Alô, um monte aí, eu aguento agora. Corintiano e palmeirense, né? Falar, trouxas. É que vamos golear. Também no oferecimento de Amanco. Com Amanco, a obra não tem prorrogação. Usou Amanco, tá fácil. Amanco, o senhor Domênico, só peço uma coisa de justiça nisso. Diga. Qual? Pra falar os trouxas... Refira-se a quem são os trouxas. Acabei de falar. Senhor Marcão e senhor Mota. Dois trouxas. Vira aqui. Você sabe que eu fiz pelo entretenimento, Você é um trouxa. Chupa aí seus trouxas. Vocês são um trouxa. Quero ouvir o replay desses mané aí. O baixinho virou um trouxa. E é o seguinte, hein? Já decoraram o hino do Verdão ou não? Já decoraram ou não? Não, já sabe de cor? Já sabe de cor, né? Então, deixa eu te passar aqui pra você. Cantando faz tempo. Segura. Pode arrumar um teleprompter, aí, Xero, um teleprompter do Cássio. Segura aí, Maltinha, passa um pra ele lá. Não vou passar nada, não. Vai ser os três tenores. Os três terrores. Não sei se é os três tenores, os três terrores ou o trio Los Angeles, velho. Passa pro outro lá. O duro é virar trouxa por tabela, hein? Ó, lembrando que daqui a pouco, este pequeno trio... É o trio Los Angeles. Formado por mim mesmo, por Marcos. E vai ter. E por Cláudio Mota. E vai ter maestro hoje aqui, hein? Até maestro vai ter. Nós teremos que cantar o hino do porco. É. Ao vivo no estádio. Na hora que for ao vivo aí, a gente vai dizer que horas que começa a transmissão via Facebook pra você acompanhar Este episódio... 7 horas. Esse episódio... 7 horas é o dia de... É a hora de pagar a aposta. Este episódio semi-ridículo do Estádio 97. Não, é um episódio sensacional. Ai, um episódio que as pessoas estão esperando de boca, hein, Regi? Regi, você acertou, só errou, que faltou um golzinho pra você aí. Só um golzinho errou aí, né? Fora que... Que baile, hein? Que deitado, hein? Nossa, Domênico. Cadê o Mano? Né? O Mano tá aí, não? Diga, fala, Domênico. Boa tarde, galera. Vem que se avisou, viu, Mano? Vai que é legal. Eu sabia. Falei pra vocês. Vocês são freguês histórico nosso, Domênico. Inclusive, ô, Domênico. Aonde você tá vendo? Domênico, são freguês histórico. Em termos de números no estádio do Palmeiras, 6 jogos, 6 vitórias do Porco. É. No placar agregado, tá 18-3. Ou seja, uma média de 3-1 por partida. Mas que deitado, hein? Ué, 3-1. Imagina você pegar, Domênico Gato, o mesmo adversário, 6 vezes e ganhar 6 vezes de 3-1. Eu acho que, por exemplo, se pegar qualquer time do Campeonato Paulista que não seja grande e jogar essas mesmas 6 vezes contra o Palmeiras lá, não toma 18 gols. Jogou a toalha. Peraí. Eu espero que você tenha a decência, Sombrar, de morrer atirando. Eu não quero um rival frouxo que joga a toalha e vem pro nosso lado pra poder aloprar o próprio clube. Não, também acho. A questão não é essa. Eu tenho noção do ridículo, é isso. Nossa, que porrada no Mota e no meu irmão ao mesmo tempo. Temos que defender, irmão. Tenho que partir pro lado do retrospecto, que historicamente o Porto ainda é freguês. Falou um monte ontem aí, chupa aí, trouxa. Chupa aí, Ganduíno do Verdão. Isso também é verdade. Ganduíno do Verdão aí, ó. Isso é verdade. Na verdade, o quê? 3 vitórias a mais é que nem o Mano diz, é empate técnico. Não é 3 vitórias a mais, não. 3 vitórias a mais. Vai se informar, né? O Mano é fanfarrão. Então vamos lá. 108 vitórias do São Paulo, 105 do Palmeiras. Já me informei. Não sei se você sabe. 108, 105, amigão. É freguês. 3 vitórias é empate técnico. Mata-mata, então. Nossa, bota freguês. Mata-mata, então. Olha, também não é. Campeonato Paulista. Mata-mata. Então tá bom. Se informa antes de falar. Então vai se informar você. Vai se informar você. São 8 finais entre os dois, 5 do Palmeiras, 3 do São Paulo. O São Paulo tem 11 mata-mata contra vocês. Mas vamos se informar, 11. Então. Vamos na se Libertadores, informar. Então, certo, é até vergonhoso. Vamos se informar. Na Libertadores, chupa, é vergonhoso. Chupa aí que nós tiramos o pé. Onde ficamos com dó de vocês. Aqui que vocês comemoram contra o Corinthians, com nós, vocês, ó. Fica quietinho, pianinho na Libertadores. Fica piano aí, vai cantar o hino aí, mané. Trouxa. Canta o hino aí, fica piano aí. Vai saindo aí, trouxa. Mas olha, no tom, seu Bento. Vai, tá no tom, por favor. Tom, o quê? Tá no tom direito. Se não cantar, e se não cantar direito, volta. Boa tarde. Tem que fazer. Vai, até meu pai porque agora. Porque é o seguinte, eu paguei o hino, pagou, né, Mano? Muito bem pago. Cantei, muito bem pago, cantei. Eu quero ver se vai ter aí os três aí cantando igualzinho. Tem que cantar, bonito, bonito. Programa calmo hoje, hein? Ah, vai. Vamos começar com quem tá de boa aqui. Programa calmo hoje, hein? Vamos começar com o Santos, por favor. Ah, obrigado. Que programa. Calma, let's go! Hoje é especial Santos Futebol Clube. Duas horas. Hoje é uma data especial para o Santos Futebol Clube. Hoje nós traremos entrevistas com grandes ídolos do Santos. Traremos entrevista com os presidentes do Santos. Torcedores ilustres do Santos. Nós aguardamos hoje, muito por esse momento. Hoje nós faremos um Esta é Sua Vida, RG número 2. Nossa, Esta é Sua Vida, Jacando Ipiranga. Não, brincadeira, bicho. Mas vamos lá. Brincadeira, né, bicho? O peixe que terminou. Brincadeira, meu. Terminou a atividade. Terminou a atividade agora. O Dodô tá falando. Eu? É, o Dodô, não você, o Dodô lateral esquerdo. O Dodô bom. Mas vou falar mais ainda. Hoje que tá. O Dodô surpreendeu com o próprio desempenho dele, por estar um tempo parado sem jogar, foi bem. Deve jogar com condição dentro. Moleque, né, meu? Também, pô. Tem que jogar. Dentro, Domingão. Certo. Né, meu time. Na Vila. Time de São Bento ou do seu Bento? Isso, eu tô administrando agora, não queria falar, mas... Ah, tá. Eu e mais 36 caras. Legal. A gente tá administrando lá, cada um cuida de uma coisa, né, então tá indo. E tá, é isso aí, então. O Santos, tranquilo. Semana... Quer falar alguma coisa? Ô, chefe. Chefe. Tão vendido, viu, seu bem? Tem... Só pode falar. Rapidinho, chefe. Manda. Tem Liberta, quinta-feira no Tem. Paca. E esse jogo, vamos? Esse jogo vai de misto ou vai de oficial? Esse de domingo? É. Eu acho que tem que ir de titular. Vai, depois só vai jogar quinta. É oficiar, Panha. Eu também. Tem que jogar, tem que jogar assim, titular, colocando Dodô, que é lateral esquerdo. Não, o Dodô bom. Nossa. Você é ótimo, domingo. Nossa. Ah, bom. Calma, deixa eu falar. Tem que colocar no meio campo. Colocar pra desentrosar, né? O Vitor Bueno, que ele não colocou contra o Novo Horizontino pra testar, pra ver se pode entrar na quinta-feira. Mas tá aí, então tá pronto, vai pro jogo. É isso aí. É isso aí. Então tá certo. E só rapidinho. Sim. O Santos hoje contratou um jogador, um moleque aí da base do Vitória, um zagueiro, chamado Gabriel Oliveira, de 19 anos. Da seleção de base do Brasil do Sub-17, Sub-20, então... Pode ser que futuramente aí ele integre, ele vai jogar no Santos B, ele não veio pro time principal. Sim. A altura do moleque. 1,91. Nossa, é, que bela enchida de linguiça que você deu agora, hein, chefe? Posso falar? Melhor fiquei com vergonha. O Santos B, velho. Jura. Você não precisava ter passado por isso, porque a gente quer chegar no objetivo da noite. Precisa falar. É o maior objetivo hoje, né? Eu estava ansiosa por essa notícia. É, isso é rapidinho. Acabou e vamos contar também agora com a colaboração do Mano, que vai ser rapidinho também. Quem é o próximo? Segue o jogo que eu quero ouvir os caras falar da Napa. Vai. Vamos agora ao Corinthians. Ah, Coringão, Bento. Corinthians, calma, mano. Beleza, hein, mano? Como é que tá as coisas aí no Rio? Tudo ótimo, e você? Tudo bom, graças a Deus. Olha só, que problema, hein? Pô, que azar do René Júnior. Vai parar por um mês aí, vai desfarcar. Que triste, hein, mano? É, o cara que tava jogando bem, tinha acertado ali o meio-campo do Corinthians. É, teve uma lesão de grau 1 no músculo reto. Aonde? No músculo reto da coxa esquerda. Músculo reto, não foi no reto a contusão. Ah, que susto! Músculo reto da coxa esquerda. Não, aí é se ele fosse do teu time. E foi no jogo lá, tá vendo? Foi, ó, o Santos. Foi na lesão, teve no jogo contra o Santos aí. Então, tá fora por 30 dias, não vai jogar as finais do Paulistão, mano. Quem entra no lugar dele? Quem é o substituto imediato dele? Hein? Possivelmente vai ser o Ralf, né, cara? O Ralf deve ter essa oportunidade, ou o próprio Maicon. Pela característica, eu acho que deveria entrar o Maicon, mas o Carilli, agora que ele colocou o Ralf no último jogo, possivelmente ele vai colocar Ralf e Gabriel, a dupla de volantes que eu não colocaria pra jogar juntos. Aí ele vai colocar mais o Ralf preso ali na frente dos zagueiros e vai liberar um pouco o Gabriel para que o Gabriel faça as vezes aí de segundo volante e saia um pouco mais pro jogo. Sim. É, possivelmente vai ser isso, Bento. Ralf e Gabriel. O Ralf ainda nitidamente, né, no jogo de contra o Mirassol, tá um pouco forte, né? Não para não falar gordo, mas tá um pouco... Gordo! Né? Tá um pouquinho acima do ideal dele, mas... Deve voltar aí a melhor forma, né? O Ralf que é um cara que se cuida bastante. Tá, vamos ver, né, cara, se pintar a possibilidade aí. O próprio Carilli, no último jogo, ele falou que colocaria o Ralf aí, mas o próprio Carilli reconhece que o Ralf não estava na melhor condição física. Sim. Inclusive, ele até era dúvida para que ele pudesse tá entrando. Mas diante das circunstâncias, o Corinthians acabou apostando China, aí, né? Foi a estreia do Sid Clay na esquerda, o Maicon foi deslocado para o meio, fazendo ali junto com o Ralf, meio campo ali também. Então vamos aguardar, Bento. O próximo jogo do Coringão aí é contra o Botafogo. O Corinthians já está classificado, é bom o primeiro time, do grupo. Do Botafogo, hein, por sinal. É, do interior é um dos times aí que tem se destacado. Sim. Inclusive um abraço aí para o Vessonha aí também, está ouvindo a gente aí também. Vessonha? O Maicon vai jogar o Maicon aí Porra. E o nosso querido Gabriel aí. Ainda bem, é a dupla de volantes que mais me agrada. Pelo estilo de jogo ali do Maicon, é um cara que tem muito mais qualidade na saída do que o próprio Gabriel fazendo às vezes ali. Então, continua sem isso. Vai fazer aquele esquema de 4-2-2, né? Só dois atacantes abertos, sem ninguém. 4-2-2? Não, tá faltando dois jogadores do teu time. Não, não, eu digo no ataque ali, do meio pro ataque. 4-2-2, assim, né? É, pra falar a verdade, o Corinthians ele não vai mudar o estilo de jogo, vai jogar no 4-2-4, né? Porque tá jogando sem centroavante. É uma forma também que eu não curto muito de jogar, mas tudo bem, fazer o quê? Então, Bento, a notícia do Coringão é essa mesmo? O René Júnior para 4-2-4 era antigamente, viu, mano? É verdade, RG. O René Júnior para por até um mês. Sim. E a outra informação mesmo é que o Corinthians é o líder do grupo, vai fechar e só precisa esperar a definição pra ver quem que é o adversário que o Corinthians vai enfrentar na próxima fase do Campeonato Paulista, porque dois times ainda do grupo do Corinthians ainda estão Então, dependendo da última rodada, para ver quem será espancado pelo Corinthians. É isso mesmo. Ah, segurado. Lembrando que o Coringão vai decidir em casa. É, o próximo confronto, pelo menos, aí do Paulistão. O Corinthians espera Ituano ou Bragantino. E lembrando, né, o Domênico Gatto, interessa ainda para você, porque somos os líderes do Campeonato Paulista, assim como o Benedetto. Não, eu sou. Obrigado. Não, então, mas Corinthians, Palmeiras e Santos ainda brigam ainda pela liderança. Não, o Santos não alcança mais. Cansa, vocês perderem. O Santos não alcança mais o Palmeiras. Não, mas é que tá, Domênico, isso que é um ponto interessante, porque o Campeonato Paulista, ele continua paralelamente aí aos jogos, computando pontos. Aí na semifinal, ou seja, se o Palmeiras ganhar uma partida e empatar outra... E o Santos... São dois jogos pontos. Agora, Manon, esse daí? São dois jogos. Sim, então lembrando que se o Palmeiras, se ele empatar uma e ganhar outra, ele soma 4 pontos, se o Corinthians consegue vencer as duas, ele soma 6. Começa a tirar ponto. Vai tirando essa diferença e pode ser que lá na final um time ou outro esteja à frente aí. Sim. Então, e só dá vantagem do mando, né, mano? Só do mando. Sim. Tá. É só a única vantagem mesmo é poder decidir a segunda partida em casa. Sim. O que eu também não faço questão, não, porque o Corinthians ele passa o babão geral, velho. Ah, você passa o babão onde, mané? Dentro ou fora de casa. Alô, para. Inclusive, para. No teu estádio eu tenho mais vitória que você, pô. Então, enxerga. Olha, mano, já vou falar o seguinte. Mas não estica a conversa, mano. Eu quero vocês aí na fase agora que vai valer. Quando vale, a coisa é outra, viu, mano? Aqui não é São Paulo não, viu, filhão? Eita, calma aí, São Paulo não, viu? Vocês são a próxima vítima, amigão. Segura a tua onda aí. Aqui não é São Paulo que você faz aí, saldo de gol não, filhão. Ah, é? Mano, não estiga a conversa, mano. Fala a verdade, fala da naba. Deixa os caras falar da naba aí. Fala da naba aí, ô. Calma, vai falar, mas é óbvio, vai falar. Não adianta correr também, porque muita gente ainda tá pra chegar dentro dos seus automóveis. É, mas quem é que pede manchete até o mais rápido possível, até 6h15, quem é? Quem é? Ué, mas eu sombra. Eu que tô aqui no programa há 19 anos, mas eu sei bem o horário que é pra pôr as coisas no ar. Ai, então, que pedrada, né, RG? Mas a gente faz o seguinte. Então, quer que eu cante agora? Tudo bem. Canta agora. Vai cantar agora. Não. Canto já. Só melhor. Só melhor. Pode vir. É isso que vocês querem? Não. Só melhor. Pera lá. Tem que falar do time que perdeu. Fato. Pode ficar cantando o programa. Olha, tem o Domênico pra falar. A gente vai falar. Eu também quero falar um pouquinho hoje. Vamos fazer o seguinte. Coloca o placar e na frente, repete o placar, porque é um negócio que tem que ouvir. Tem que repetir, que nada. Ele tem que ouvir de novo. Só. O Sombra falou que muita gente não tá ouvindo. Eu acho. Foi o Sombra que falou. Contra o Corinthians nem falou. O replay com o Corinthians entrou no final, e olha lá. O que não entrou aqui, Mané? Não entrou. Eu tenho o nome, né, Mané? Hoje. Mas Mané fica mais bonito, hein? Hoje ficou, porque você falou um monte aí. Mas você tá chateado de verdade ou tá brincando? Ah, não, tô feliz. Tá feliz, caramba. Nossa, feliz. Hoje, pelo menos aconteceu o que você queria. Eu tô o São Paulino da Paz, alegre. Alegre, é legal. Calma, Motinho. Pelo menos aconteceu o que você queria, não queria? Calma. Ô, Bafo, fica na sua aí. Fala da naba aí, vamos. Calma, porque antes eu tenho uma dica top pra você, ouvinte do Estádio 97. Eu vou falar com você sobre a rede de lojas Baterias Zero Quilômetro, uma distribuidora de baterias especializada onde você encontra só as melhores marcas, tanto no varejo como no atacado. Você precisa de bateria para o carro? Tem. Para caminhão você está precisando? Também tem. Ah, tua moto, bateria está pifando? Também tem bateria para moto e tem bateria até para no break. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja lá em São José dos Campos. E olha só que legal, você pode ligar para o pessoal da Baterias Zero Quilômetro e agendar a troca da sua bateria em casa. Eles vão na sua casa, cara. Ou vão no teu trabalho, né? Onde você estiver, sem correr riscos de ficar parado na rua. O atendimento é diferenciado mesmo. E, ó, funcionários próprios vão até você e resolvem o seu problema. Opa. Tá bom? Liga lá e agenda. Anota aí o telefone da Baterias Zero Quilômetro. 3197-0266. 3197-0266. Ou acesse o site baterias0km.com.br. Lembrando que quem entrar aqui no ar no Estádio 97 e disser Baterias Zero Quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias Zero Quilômetro. E às sextas-feiras a gente sempre sorteia ao final do programa um kit churrasco sensacional entre todos que falaram a senha durante a semana, hein? Aí sim. Boa, um abraço a todos da Baterias Zero Quilômetro. Boa, esse é boa. O Estádio 97, da Energia 97, de tinta Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Também novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. É continuando as manchetes do Estádio 97. É, tá chegando aí. Meu Deus. Placar do Estádio 97 informa: Parmeira 1, Parmeira 2, São Paulo 0. Que pena. Demorou muito tempo pra entender aquele marketing do tricolor lá, o 6-3-3. Seis jogos, seis derrotas e três gols na Arena Parmeira. Ô louco, meu! Parabéns. Mas é 6-3-3. É um índio, nossa, né, velho? É um índio, né? Sensacional. Só falta o penacho e a cabeça. Sensacional, mas como sempre. Aí, ó, demorou pra ele. É um índio, meu né? Deus, mano. Demorou pra ele ter a ver. Nossa senhora, até entendeu até hoje. Não, se ele fizesse um negócio e falasse assim, fez aumento, né, velho? Fez agora, errou. O cara gravou o negócio errado. Demorou pra entender. Nossa, demorou, ainda não entendeu. Meu Deus. Vamos regravar, né? Vamos se informar. Do Parmeira aí, Domênico. Vamos se informar, né? Vamos falar do Parmeira, Domênico. Fala de nós aí, ô. Vamos falar do Parmeira após o dia que derrubou o técnico dos caras aí. Puta, derrubando. Né? Mais um. Já tinha caído. Campeonato paulista que não serve pra nada. É isso. Só pra derrubar é verdade. Gente, mas o cara já tinha caído faz tempo. O Domênico, não, mas nós derrubamos. Fala sério agora, o Parmeira ontem teve um primeiro tempo, cara. Até assustou, né? Primoroso, né? É, foi um. Acho que primeiro melhor. Primeiro tempo. Primeiro melhor tempo do ano. Isso. Exatamente. É isso aí. Do Parmeira jogou muito ontem. Né, o Bor tá bem, o Bor, hein? Marcando tá bem, gol, né? Tá marcando gol, tá aí. Então, hoje, surpresa foi o Diogo Barbosa no treinamento. Certo. Barbosa. É, deve voltar. Vai ter que jogar muito, hein, seu Bento? Vitor Luiz tá jogando jogou muito. Jogou bastante ontem, é. Né, jogou bem. Então, ele deve voltar agora para as fases finais do Paulista. E jogo lá em Itu, domingo, para finalizar. Contra o Ituano? É, deve entrar com o time... Ah, mas não havia dúvida, né? Já entendeu? Classificado. É. Deve entrar com mesclado aí. Entendeu? Olha só, seu Bento, algumas coisas que aconteceram durante o ano, que alguns torcedores ficaram nervosos, tal, aquela coisa toda. Mas tem algumas coisas que você tira proveito, né? As derrotas você tem que tirar proveito de alguma coisa. É, o Michel Bastos na esquerda já não dá pra jogar ali. Esse é o ponto 1. Sim. Ponto 2, zaga reserva, ela é fraca. Zaga reserva, o Luan não jogou ainda desde que chegou no Palmeiras. E o outro menino lá, me fugiu o nome dele, não. Emerson Santos. Não, mano, o zagueiro. Antônio Carlos. Thiago não, Martins. Antônio, não, os dois são titulares. O reserva lá, o Juninho. Craque. Fraco. Bom. Então, assim, o Palmeiras precisa de pôr, pelo menos aí, ou contratar zagueiros aí pra que possa suprir a ausência. Desses aí que, quando jogam, que pra mim não é o primor de zaga. O Antônio Carlos e o Thiago não são um primor de zaga. Mas é o que tem aí pra gente jogar, né? Mas acho que tem que ter uma contratação. O Mina foi embora, não veio ninguém. Então acho que tem que contratar um cara bacana aí. Pra poder compor. Deve o Dracena tá, vindo, né? Tá velho, né? Então, sei lá, não sei até quando que vai, vem. E se vai jogar, não vai. Vai jogar um jogo e depois fica 3-4 fora. Então tem que trazer um cara aí. Com relação ao jogo de ontem, sobre... Só dar um crédito a um cara aqui, Dodô, que vem evoluindo bastante, é o Bruno Henrique, hein? Jogou, né? As duas últimas partidas como titular jogou bem, Eu acho que vai ser difícil só não o foi Tietê bem... voltar pra esse time aí. É, lá não volta, não. Ele só não foi bem contra o São Caetano, que também ninguém foi bem, né? E também não. Era um time reserva, tal, nunca jogou junto, aquela coisa toda. Mas, em se tratando de... O Palmeiras, eu vou dizer uma coisa, o São Paulo é totalmente... É um time que também ajudou, né? o primeiro tempo do Palmeiras ser bom. Sim. Ah, sim. O time de São Paulo tá todo desarmado. Os laterais de São Paulo não existem. Deu chance pro Palmeiras chegar. O Palmeiras chegava, às vezes, com 5, 6 no ataque. Os dois laterais subiam, mais os três estavam na frente, né? Um de cada lado lá, né? Jogando, o William de um lado, Borja no centralizado, Dudu do outro lado. E chegava com o Lucas Lima, que chegava na frente lá, podendo colocar os caras na cara do gol. Jogaram sozinho. Me surpreendeu o fato do São Paulo. O São Paulo parece que jogou a toalha, cara. No primeiro tempo. Meu, parece que o São Paulo não tava nem aí, tava com vontade de derrubar o treinador mesmo. O Palmeiras entrou pra jogar um clássico. O São Paulo entrou pra jogar treino. Tem duas coisas que aconteceram, Mota, é verdade. O Palmeiras entrou com a vontade que eu pedi aqui pra jogar contra. Que fez contra o Santos no primeiro tempo. Sim. Porque contra o Santos no primeiro tempo, o Palmeiras era pra ter goleado o Santos. O RG até falou aqui, o chefe também. Depois do segundo tempo, deu uma acalmada e o Santos segurada, fez o gol. Tirou o pé e aí poderia até ter empatado o Santos. Sim, sim. São Paulo ontem teve algumas oportunidades até de fazer o gol. Teve até poucas possibilidades. No começo, principalmente. E tava 2-0 e poderia ter feito o gol. E se faz, Muda o jogo. Poderia ter mudado o jogo. O Palmeiras ia acelerar. Porque claramente o Palmeiras tirou o pé. É, o Mota, clássico é aquela coisa. Quando você toma um gol às vezes motiva, né, Domenico? Mas o Palmeiras tirou o pé, gente, no segundo tempo. Então, tá claro isso. Não, mas isso tá bem claro, Mota, que tirou o pé. O problema é que quando tira o pé e o outro time vem e faz um gol, essa tirada de pé. Às vezes na hora de colocar o pé de novo, não consegue. Teve o pênalti não dado. Ali. Eu acho que o juiz não deu por pena mesmo. Gol mal anulado, porque o Borja estava na mesma linha do zagueiro e fez o gol. Então, é isso que eu tô falando. O Palmeiras, eu vi no Premier, acho que ele estava um pouquinho à frente, a cabeça dele estava um pouco à frente, não estava? Eu achei que não estava. Não, fizeram a linha lá e estava na mesma linha do zagueiro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Mas o Palmeiras tirou fazia pé, tempo que eu não via num clássico. Um time tão abatido quanto o time de São Paulo e um time também, não posso tirar méritos do Palmeiras, time muito aguerrido com vontade de ganhar o jogo. Então, o São Paulo ontem, no meu ponto de vista, ficou no lucro, hein? Era pra ser goleado esse jogo aí, hein? Era pra ser uns 4-5, fácil. Se o Palmeiras continuou no mesmo ritmo aí, era pra ser goleada, entendeu? A imagem do jogo, Domênico, falando do Palmeiras até do São Paulo, é o técnico trocar três jogadores no intervalo. Ah, aquilo lá... mostrou claramente... Ou demonstrou que ele entrou errado... Ele entrou errado e não sabia o que estava fazendo. Ah, também era desespero. E o time estava morto e ele não tinha como cobrar na moral, Mota, o primeiro tempo que o São Paulo fez, cara... Pô, eu também teria trocado três jogadores 8, no... Eu trocava oito. Trocava até mais, né, Pô, Martão? Vou te falar, cara. O primeiro tempo do jogo, Domênico, foi um jogo de um time só, cara. Eu achei que ali ia ser goleada. É incrível aquilo, né? Não, absurdo, Olha, eu vou dizer... Ia acabar o primeiro tempo 5-0, achei. Fazia tempo, juro por Deus, RG. Primeiro tempo deu impressão. Não, eu achei, falei, meu, a gente vai levar uma goleada... Nossa, fazia tempo que eu não via isso em clássico. E eu falei assim, se o Palmeiras voltar, os caras foram lá pra dentro do vestiário e falaram, é hoje, vou fazer Mas o Palmeiras respeitou clássico, assim. O Palmeiras deu uma respeitada pra entrar pra história na grandeza do jogo. Assim. Eu também o acho. O Palmeiras respeitou um pouco e tirou o pé. Porque também não precisava golear, mesmo porque o Palmeiras tá classificado também, né? Às vezes você vai com muito ímpeto na jogada, você pode perder um jogador, uma coisa. O controle do jogo. Né? E também outra, né, Gê? Às vezes você tá goleando o time, aí a torcida começa aquele negócio de olé. O que aconteceu nos últimos minutos? Quase acontece, né? Aí começa descamba, nego fica puto da vida e vai e quebra o jogador. Descamba. Então acho que às vezes acontecem algumas coisas que o jogador mesmo pensa, vamos na miúda aqui, vamos que tá tudo certo. Agora sim, engraçado que eu não recebi nenhum e-mail de torcedores criticando ontem o treinador do Palmeiras. Engraçado. Agora virou tudo uma maravilha. Imagina. Então, assim, atenção, eu vou pedir uma coisa para os torcedores do Palmeiras, é o seguinte, o cara que tá lá, o Roger, ele é um profundo estudioso do futebol. É um cara que está começando a carreira dele no futebol. Ele não deve ter 2 anos de técnico, ou tem? Não deve ter isso. Ou três? Não, o Roger tem acho que uns 3, 4. Tá partindo pro terceiro ano. Por aí. Mas 3, 4 pra treinador é muito pouco tempo ainda. O cara tá começando. Ele é novo. É um treinador novo em atividade no futebol brasileiro, né? É da nova safra. De idade também. Da nova safra, gente. Da nova safra. De idade também, ele é novo. Não sei se tem 40 anos, 40 e poucos anos, 42, sei lá. Enfim, vamos esperar, cara, mesmo porque... Não tem treinador a rodo pra você pegar por aí e falar assim, não, esse vai vir aqui e vai me resolver meu problema. Não. Então vamos dar um tempo ao tempo, o Palmeiras está se montando um time que, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, dá pra jogar com o Scarpa nesse time aí, hein? Tem que dar pra jogar. Eu vou dizer uma coisa pra você, acho que o time ideal é quase o que entrou no primeiro tempo, com exceção Infelizmente, eu tenho que falar. Eu tiraria o William, que é um dos melhores jogadores do Palmeiras, e colocaria o Scarpa ali. Porque o Scarpa tem uma qualidade de bola que não dá pra você jogar fora. Então você poderia jogar... Só com Borja, ou você joga com o Lucas Lima de meiuca e joga o Guerra um pouquinho mais enfiado de um lado, com o Dudu enfiado do outro lado, e você Borja centralizado no meio. Você pode fazer isso aí. Ou você pode também, inclusive, você jogar com dois Guerra meias. Guerra ou Scarpa? Não, Guerra não, Scarpa. Ah, tá, você pode jogar com Lucas Lima e Scarpa atuando como volantes... E dois atacantes, como era no futebol, como era antigamente. Você põe Dudu de um lado. Mas aí o Scarpa cai mais pra ponta e acaba fazendo um 4-3-3 também. E o Dudu flutua, né? Sim. Quando um joga na direita, o outro cai um pouco mais pra esquerda. E vai flutuando ali. O Dudu não é atacante, né? E num jogo que precisar só de um meia, o Lucas Lima, por exemplo, não tiver bem, dá pra tirar e botar o William. E vou além. É claro que foi muito pouco pra ver o Moisés, né, seu Bento? Mas o Moisés tem uma qualidade muito boa. Segundo volante, tem que ser o Moisés. Um dos principais jogadores de 16. E infelizmente não pôde jogar muito em 2017, não pôde atuar. Mas eu acho que ele é totalmente recuperado, né? Fisicamente, no campo. Eu acho que dá pra jogar também na meiuca ali quando o Bruno Henrique cansar. Porque hoje não dá pra tirar o Bruno Henrique. Não dá. Hoje ele tá jogando muito. Mas você pode pôr o Felipe Melo, Moisés, Lucas Lima, Scarpa de um lado, Dudu do outro. Olha que time, né? Do meio pra frente é um time que se Scarpa tá se soltando, né, Domênio? A coisa fica meio que... Scarpa mostrou uma evolução. Quase e as bolas paradas também. Hoje tem bola parada, cara. O Palmeiras nunca... Faz quantos anos que não tem bola parada, velho? Bola parada tem Lucas Lima. Lucas Lima e o Scarpa quando tiver. É, isso mesmo. Tem três caras que batem muito bem falta, escanteio, essas coisas todas. Parabéns aos jogadores do Palmeiras que encararam o jogo como um clássico. Espero que encarem sempre todos os clássicos dessa forma. Se encarar dessa forma, eu vou dizer pra vocês, dificilmente o Palmeiras perde de clássico, hein? Mas tem que jogar dessa forma, com vontade de vencer, né? Respeitando o adversário, aí pega como o respeitou. Pipoca. Não, mano. Se jogar do jeito que jogou, eu não sei não, hein? Palmeiras não jogou nem um quarto jogou do que muito jogou mal contra o Corinthians. Jogou muito mal. Não sei se o Palmeiras estava também se preparando para Libertadores e a cabeça dos caras fica voltada para uma coisa. Mas, olha, vou dizer, é difícil. Dificilmente aí a coisa vai, hein? Mas é que o Domênico falou, São Paulo não ofereceu resistência também. Mas né? Aí a junção. Peraí, a junção de duas coisas. Claro. Mas aí o Palmeiras não tem nada. Não, o Palmeiras fez a parte dele. E o Palmeiras ontem jogou muito. Não é que é por causa do São Paulo. É que um jogou muito pouco e o outro jogou muito. É. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Tanto que eu falei aqui. Cara, né? Tanto que eu falei, mano, fazia tempo que eu não via num clássico uma diferença técnica brutal com o que aconteceu ontem. Brutal, não é pouco, né? Brutal. Tempo, primeiro tempo. Não, primeiro e segundo tempo. Segundo também. São Paulo mas equilibrou um pouco mais, né, Domênico? Deu uma equilibrada porque... Por que deu uma equilibrada? Uma, porque o São Paulo deu uma arrumadinha de leve na casa também. Porque no meio campo, principalmente. Ah, porque, né, senão o Dorival, ele viu que assim... Mas o São Paulo melhorou, Domênico. O São Paulo teve um espasmo, praticamente. É, então, entendeu? E aí sabe o cara quando morre, fica daquele estremelique assim? E o Palmeiras também, por outro lado, também não foi. Tirou um pouco o pé. Agora o nosso. Mas é isso aí. Semana legista. Agora deixa aí pros nossos queridos amigos, que daqui a pouco vão cantar brilhantemente o hino do Verdão. Eu já estou com a minha baqueta aqui, ó, que baqueta bonita. Ah, bela baqueta. Isso é uma antena de Fusca? Não, isso aqui é a baqueta do maestro. Eu vou dizer uma coisa. Você foi na rua, arrancou a antena de um Fusca? Não. Eu vou dar... Ser hoje, mais ou menos, o que foi Barry White pra música. Que isso, maestro? Eu vou maestrar o hino do Verdão com vocês. Barry White. Não, você não vai maestrar, você vai reger. Reger a banda. Vai maestrar. Vai reger. Vou reger a banda. Vai maestrar. Ô, Bruno da produção, essa aí é pra chamada do estádio, olha aí. Ok. Mas é brincadeira, é modo de falar, é legal falar. Ele sabia. Não, mas pra aproveitar na chamada fica maravilhoso. Opa. Não, pode aproveitar. Não mande, grave sua brincadeira, grave sua mensagem, grave sua musiquinha e mande pra nós aqui no nosso WhatsApp. 94-353-0150, 94-353-0150. Nem imagino quem vai ser a vítima das brincadeiras hoje, mas... Manda aí a sua gravação, o WhatsApp, áudio, hein? Áudio, texto não. Texto você escreve pra nós Texto você escreve para nós através do 97fm.com.br. Vai no nosso site, clicando em ao vivo, ou você ouve lá ao vivo. No que você clica no ao vivo, abre uma janela também para mandar mensagens escritas. Dá para explicar de novo tudo? Não. Vai te enrolar mais. Não, o ouvinte esperto já entendeu. Ah, ele só quis ganhar tempo. O ouvinte inteligente já entendeu. Você é idiota. Ou fala de novo do Santos aí, ô seu bem. Vamos pro momento sem parar. Vai, fala da naba aí. Faltou alguma informação aí, chefe? Alguém contratou. Santos contratou quem mesmo? Faltou uma informação. Quem tava no carro não estava escutando. O Henrique fez gol hoje no treino. Contratou quem mesmo? Sensacional. Contratou quem mesmo? Zagueiro, já esqueci o nome. Ô, fala da naba aí, ô. Tem três no São Paulo pra falar. Tá louco? Tem três. Português, o Cátia! Ah, Luzinha, vamos falar da Luz, a Bimbingo na Luz. Tem três Bimbingo. São Paulo, vou falar, pô. Fala da Naba, festa junina na Luz. Vai ter festa eletrônica. Olha a cobra! Parece que Maiara e Maraíza parece que vai tocar na festa junina da Portuguesa esse ano aí. Ah, que legal. Estão fechando aí também com Vitor e Léo, parece. Aí vai estar bem bacana. Olha, vai ter o boletim do Neymar, seu Bento. Boletim do Neymar. Como é que tá o Neymar agora? Mundo psicodélico lá. Também. Como é que tá o Neymar? Boletim do Neymar. Seu Bento, não colabora. Aliás, ó. Boletim do Neymar. Peraí, mas já que vocês estão falando de festa junina do estádio, da Energia 97 FM, vai ser na Estância Alto da Serra. De novo, vai ser no dia 9 de junho. Vamos anotar aqui. Um abraço aí pro pessoal da Estância Alto da Serra, né? Show. Festa junina lá no ano passado foi maravilhosa. Um abraço pro Eloy, torcedor fanático do Corinthians, o dono da Estância Alto da Serra. Eloyzinho. Corintiano louco. Né? Ele é louco. Nossa, o cara vai em todo jogo. Tem que continuar doente. Um abraço aí pro Eloy. E o Eloy, aqui, Eloy tá forte, cara. Os caras vão fazer um evento lá agora. Com a Anitta, MC Livinho. Ah, é? Balada Boa. Thiago Brava, Henrique Diego, o tal de Balada Boa, que acho que vai ser fazer bom, lá. Hein? Vai malandra. Adoro isso. Vai ser bom, hein? Olha, a notícia boa pra vocês. Aí. São Paulinos. Manda. Diego Aguirre discute detalhes de contrato para assumir o tricolor. Então vamos lá, né? Boa por quê? Bom, hoje, a única coisa lá. Boa dessa história toda. Vamos lá, hoje o Raí falou. Ah, não. Hoje o Raí disse. Hoje o Raí disse que temos um nome, pode ser que seja esse. Mas falou o nome, né? Não, mais forte é o Aguirre. O mais forte é o Aguirre, o Abelão corre pelo lado, né? Pela raia da última raia da direita. No começo da manhã surgiu o nome do Dunga, né? Só um detalhe, na entrevista o Raí não falou o nome de ninguém. Não, não falou, não falou, exatamente. A gente tá falando. Ele falou que só temos o nome que foi, entre todos, unanimidade. É, entre todos lá dentro foi unanimidade. Também falou o motivo pelo qual o Dorival foi embora, disse que deu tempo, né, pra ele desenvolver o trabalho, não deu certo, então Dorival, tchau. Sim. E é isso aí, então, o Tricolor vai atrás agora de um treinador. Enquanto isso, o Jardine, né, tá interino. É, e já colocou, já fez um treino, né, vai jogar contra o São Caetano. Né, isso. Porque o São Paulo mesmo, com essa draga toda... Não, o São Paulo vai jogar contra o Red Bull, Motinha. Depois, né, tô falando. Então, mas na aí... Semi, porque a Ponte empatou ontem, então o São Paulo automaticamente já se classificou. Não, então, aí vai os dois São Paulo estão, e São estão com 14, né? São Caetano e Tricolor. Sim, mas não tem mais jeito. Não, tá, precisa ver só quem fica em primeiro e segundo. Sim, sim. Sim, mas porque... vai ter um mata-mata pra saber. Isso aí mas saber quem vai jogar. A subida do Jardine, Mota, já é pra ele ficar na fazer parte da comissão técnica. Sim, isso aí já tava. Beleza, meus amigos. E seja quem for o treinador aí, o São Paulo não quer que venha mais com comissão completa. Como foi o caso do Dorival, por exemplo. Ih, Lucha, dançou. Então. Aí justamente pra... O São Paulo sempre teve tradição mas o Lula faz... Né? O Lucha, não acha mais nada. Mas o Lucha... faz tempo que abandona essa história aí de comissão completa. A moral dele tá lá. Depende do time, ele não vai mais com comissão completa. Isso aí é quando o treinador chega com moral, né, cara? Quando o cara já tá meio afastado aí. Claro. Falando sobre o jogo de ontem, né? Vou falar uma parte aqui. Fala. A partir do momento... Fala da naba. Não, tudo se resume a uma coisa, Domênio. No intervalo... Olha, eu acho que... Sei lá, eu nunca vi isso. Um técnico trocar três jogadores ao mesmo tempo. Eu nunca vi. Mas isso é amistoso, né? Amistoso. Não, você lembra? Não, mas já aconteceu. Já aconteceu. Eu não lembro disso. Ah, então, no isso Palmeiras aí já aconteceu pra caramba. Mostra o desespero do Dorival, né? Aquilo que todo mundo falava. Não, não é não. Essa aí eu usei quando... Fundo do poço falta muito ainda, calma. Não, calma. Não é fundo do poço, não. Não. Sombra é antes. Vai chegar, calma, vocês estão indo. Sombra é muito antes, velho. Mas como o resultado Motinha, não é como... Mas com relação a essas substituições aí, cara, que o Dorival fez no intervalo, eu não critico ter tirado os três jogadores no intervalo, não, porque o São Paulo não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. É que não, eu falei. Mostra o quão o São Paulo não estava preparado para um clássico. Então, mas é que tá, não, cara. Treinou, eu acho que. Mas... para eles era. Porque aqui, a partir do momento que um técnico vem numa entrevista coletiva e fala que o clássico para ele não importa, é só mais um jogo. Isso aí fica na cabeça do jogador, gente. Mas, ô, Motinha, na moral, cara, a torcida compareceu aí no último treino do São Paulo, aquela coisa, não, vamos incentivar. Ah, não sei gritou o nome do Dorival e tudo. Então, cara, mas assim, na moral, mano, eu acho que assim, o Dorival tem a sua parcela de culpa, inclusive grande. Eu venho cobrando aqui já umas duas semanas aí a saída do Dorival, cara, porque eu realmente não tava vendo evolução no trabalho dele à frente do São Paulo. A dificuldade, cara, que o São Paulo tá tendo, independente de clássico, que a gente perdeu do Santos, do Corinthians e do Palmeiras, mas assim, quando o São Paulo ganha, cara, de times do interior, que são infinitamente menores do que o São Paulo, em termos de qualidade técnica, cara, você vê a dificuldade do clube aí, porque assim, o São Paulo, vamos citar jogos que o São Paulo ganhou aqui no Morumbi. São Paulo pegou o Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto, ganhou aqui no Morumbi, mas o São Paulo contra o Bragantino ganhou de 1-0 no final do jogo, o Bragantino teve uma chance clara de gol, quase empatou o jogo. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo ganhou no Morumbi de 2-0, mas estava 0-0 o jogo. O Botafogo chutou duas bolas na trave, sai um gol desses daí, acabou, é outro panorama, é outro jogo, cara. São 11 então, jogos, 6 vitórias e 5 derrotas. Não, digo mais, ô Motinha. Isso aí mostra a digo qualidade. Mais, empatou? Eu digo mais. São Paulo não empatou? Digo mais. Olha só, o São Paulo, se tivesse em qualquer outro grupo que não o seu... estaria fora da zona de classificação. Sim, pela pontuação. Sim. A regra do Campeonato Paulista é feita para que todos os times grandes cheguem na semifinal e ali eles se matem entre si. O São Paulo quase conseguiu a proeza de ficar fora da próxima fase. Não, ele pode ficar. Não, Domenico, já tá classificado. Ontem a Ponte empatou. Se a Ponte ganha. Não, mas não chega. Fica com o mesmo número de ponto. Não, mas fica com o mesmo número de ponto, mas o critério de desempate, o São Paulo fica na frente. É vitória, não é? Então não tem jeito. Pra Ponte não tem jeito. Mas peraí, é o São Caetano já. Tá definido. Já tá definido. Já tá. A questão é só definir se é o primeiro ou o segundo da chave. É isso que vai decidir dentro ou fora de casa. Já está resolvido. E é o seguinte, o São Paulo pega na próxima rodada o Red Bull. Está, Domênio. Teimoso. Ô, meu Deus do céu, já tá classificado, Domênio. Vai falando aí, porra. Então, é o seguinte, o São Paulo pega o Red Bull agora no domingo e o Bragantino recebe o São Caetano lá em Bragança Paulista. Então, São Paulo provavelmente Deus quiser, ganha do Red Bull, que também acho que tem chances pequenas de se classificar, nem sei se tem chance ainda. Não tem mais. Não, mas o Bragantino, o Bragantino que tá no grupo do Corinthians ainda tem chance. Então provavelmente vai... Lutar, né? Mas vai... Um mais difícil. Qual mudança vocês fariam pra esse jogo de imediato? Já parece que o Jardim já tá fazendo. É. Colocou o moleque pra atuar, né? O... Quem? Como é que é o nome dele? Não, ó, é com relação... Bassoli. Mas com relação Bissoli. Aí, outra coisa que a gente Bissoli, esqueceu de dizer também... São Paulo vai ter um desfalque pro jogo no domingo, viu, Motinha? Quem? Infelizmente, o Edmar sofreu uma entorse no joelho, não vai poder jogar. Que isso, Mota, desejando mal do rapaz? Vai ficar umas, nada. Vai ficar umas semanas parado aí, mas volta aí provavelmente Júnior Tavares, hein, no lugar do Edmar, porque o Reinaldo também tá lesionado. Dá chance pro louco, esse cara não joga melhor que o Edmar. Cara, eu vou te falar, seu joga bem. Melhor, mas ele tem a cabeça de então. Ó. Exatamente, cara. Ovo mexido. Mas pra mim, tecnicamente, os dois têm uma diferença quilométrica. É, mas é o outro tem a cabeça de ovo mexido. Pra mim, o Júnior Tavares é o melhor jogador, o melhor lateral esquerdo que o São Paulo tem no elenco. O problema dele é que ele é meio miolo mole, né, mano? Mas enfim. Então, vamos ganhar aí do RB no final agora, de semana aí pra pegar o São Caetano. Meu amigo Eloy do Estância reclamando aqui, que estão ligando pra ele. É. Eu divulgando os eventos dele lá, e o cara tá reclamando. Bravo. Hoje, tá bravo. Eu ainda falei, enalteci teu time, que é o Corinthians. O cara é palmeirense, porra. Mas bem que você falou que ele é meio pinel mesmo. Olha, agora, espero que o São Paulo... Tá lindo à toa hoje. Raí, Ricardo Rocha, vocês têm culpa nessa história toda também. Né? Contrataram mal, no desespero. Era necessário? Era, mas vocês também têm culpa. Não, a gente não tá queimando os caras, mas tem que falar, pô, vocês têm culpa também nessa história. Então, tem culpa todo mundo. Tem. Agora. Tem culpa eu? Vocês estão com a rédea na mão, cara. Agora vocês têm que pensar bem o que vocês vão contratar. analisar qual é o perfil que vocês querem, mostrar pro cara e falar assim, ó, o que a gente tem agora, nesse momento, e o que a gente pode... É isso que você consegue fazer. Vou falar com relação ao treinador, né, Walter? Sim. Você consegue fazer alguma coisa com esse time? Porque tem que pensar nisso. Não adianta trazer um Lucha da vida que sempre vai chegar e falar, ó... Estão pedindo lá, hein? É, eu quero jogador tal, eu quero jogador tal. Um Dunga da vida que vai chegar pedindo aí... Além de ganhar muito bem, vai ficar pedindo vários jogadores. De acordo com as notícias que eu vi aqui, o favorito aí, entre aspas, aí seria o Aguirre. Não, o RG acabou onde... Que ele tava o ano passado no San Lorenzo aí. É, foi mal, foi mandado embora. Mas, cara, me deu medo aí de algumas opções que citaram aí. O Luxemburgo, pra mim, tá ultrapassado. Eu acho que ele não se reciclou aí. Eu não vejo com bons olhos aí ele à frente do São Paulo nesse momento. Outro professor, cara que. Deixa o professor. Outro cara que falaram aí também que numa dessa pudesse estar vindo aí era o Leonardo, cara. O Leonardo ele tá tanto tempo fora do Brasil, acho que ele não tem dimensão do que tá acontecendo no futebol brasileiro. Não sabe. Então, gente. É outro cara que você traz na base da aventura, pelo fato de ele ter trabalhado ídolo, com o Raí, né? Ter jogado no São Paulo. Rocha, Leonardo, não vai funcionar igual. Então, eu também não traria o Leonardo. É, o que favorece o Aguirre, Marcão, só pra te dar mais subsídio aí, é que dizem o seguinte: ele é aquela coisa, né? São Paulo hoje tá se apegando nas amizades, no passado, nessa coisa de relacionamento. Está muito mais para o relacionamento. Então, o Aguirre lançou o Lugano, o Aguirre é amigo do Raí. Quer dizer, esse é o buchiche, é o burburinho que está... O Aguirre foi jogador do São Paulo Futebol Clube. Zagueiro, sim, né? Sim, mas... Não, que não? Zagueiro, meia. Como técnico, dizem que ele lançou, ou foi do treino técnico do Lugano e que é amigo do Raí. Então tem aí um vínculo emocional. Uma força, né, pra vir pro São Paulo. Ele dirigiu o Inter, agora, né? Exatamente nessa hora que a gente não tem que pensar nisso, né? Agora, sincero e honestamente, eu não vejo o que o Aguirre pode acrescentar pro São Paulo. O Aguirre foi técnico do Inter naquela eliminação que o Inter foi derrotado pelo time mexicano. Não sei se vocês lembram, onde jogava o Rafael Sobis. O Tigres, não foi? Tigres. E o Aguirre foi técnico do Galo naquela eliminação frente ao São Paulo, quando o São Paulo eliminou o Galo lá no Horto, na época do Balsa. Lembram disso? Que o Maicon fez um gol, né, na partida e aí o Galo precisava fazer mais um gol para passar. Se eu não me engano, o Aguirre foi o técnico. O Aguirre, que foi técnico vencedor da Libertadores, ou vice-campeão da Libertadores do Peñarol, ou tô enganado, contra o Santos? Ou era, não era o Aguirre? Peñarol, 2011 era o Aguirre. Exatamente. Era o Aguirre, perderam da vice-campeão contra o Santos na Libertadores. Eu lembro é isso que aí. Ele foi criticado no Atlético Mineiro. Você acha um bom nome, Sombra, o Aguirre? Desses que ventilaram aí, é o melhor? Amigon. Demorou pra responder, hein? O negócio é o seguinte, cara. Eu peguei os títulos aqui do Aguirre como treinador. Ele foi campeão uruguaio lá com o Peñarol e tal. Aí no Brasil ele foi campeão gaúcho com o Inter em 2015 e pelo Galo ele foi campeão da Florida Cup como o Rogério Ceni em 2016, o Aguirre. Não, é um currículo bem modesto. Põe o Pô Fechou. Bem fraco. O Fechou é legal. É torcida que é também. Como foi campeão lá com o Al Rayyan, lá uns 3 títulos na Arábia. Ah, mas isso não conta. Não conta, exatamente. Isso aí não conta. Hein? Gente, o negócio é o seguinte. Infelizmente, a gente acaba se tornando tão repetitivo. E eu, principalmente, me torno muito repetitivo. Lógico, não havia outra solução, senão a você chegar... Porque também fica um ambiente muito ruim... O Dorival, ele merecidamente acaba sendo demitido. Porque o Dorival, como eu repito pra vocês, pra mim ele não é o pior técnico. Uhum. E pra mim ele não é o melhor técnico. Ele é um técnico na média, comum, mediano, igual a tantos outros, Oswaldo de Oliveira, etc e tal. Ele é mais do mesmo que tá aí no mercado. Ele é ruim? Não, não é. Mas ele é bom? Também não é. Ele tem diferenciais? Também, pra mim também não tem, né? Então, e ontem eu acho que ele mostrou realmente que ele estava totalmente perdido ao fazer a substituição de 3 jogadores. Porque das duas, uma, como vocês já disseram, ou ele errou totalmente no time que entrar. E como dizer que ele errou totalmente no time que entrar se foi, de repente, esse time que entrou que tinha dado um certo alento em jogos menores anteriormente. Aí você chega e troca 3 jogadores, você já tinha jogador amarelado... E você troca 3 jogadores no intervalo, foi tão na base do desespero e do tipo, não sei o que fazer, eu preciso mexer. Me preparei pra eu isso. Preciso fazer qualquer coisa aqui dentro. Que ele ignorou até a possibilidade de você perder um jogador contundido e você, já quase tomando uma goleada do Palmeiras, jogar com um a menos. Sim. Ia ser bem pior. É, você imagina, então, se machuca o goleiro. Você imagina se machuca o goleiro. Então, assim, na boa, jamais com três jogadores ele ia consertar a mediocridade que foi no primeiro tempo. Porque o problema do São Paulo não está... Eu vi uma postagem do Amoroso, muito interessante, bom, né? Amoroso, que ele falou o seguinte, peraí, se o cara já troca três jogadores, então é porque ele admite que ele fez a escalação totalmente errada, o time do primeiro tempo foi totalmente errado. Eu faria um segundo episódio dessa tuitada aí, que eu fiz ontem até. Falar assim, o time do primeiro tempo errado e o time do segundo tempo também errado. Lógico. Porque qualquer time do São Paulo é errado. Qualquer coisa que você juntar dentro do São Paulo é errado diante da grandeza do São Paulo. Bato na tecla, continuo batendo. Foi merecida a demissão do Dorival? Foi. Mas continuo batendo na tecla. Não é só técnico o problema do São Paulo. O menor dos problemas do São Paulo são os técnicos. O São Paulo, ele trocou 15 técnicos depois que foi tricampeão brasileiro. 15 Nossa técnicos! Senhora. Então, é muito evidente que o grande problema do São Paulo... Aí você fala, então qual é o problema do São Paulo? O problema do São Paulo diretivo. Ele é diretivo, ele é estrutural como, é tudo, como um todo da entidade. Você entende o que eu estou dizendo? Sim. Passa por um conselho de má qualidade por parte de várias pessoas. Más escolhas políticas. É a dança das cadeiras entre o grupo de amigos. É um pouco mais de tudo o que acontece, que a gente vê dentro da política brasileira, no sentido da politicagem. Deixa eu aumentar o meu grupo em troca disso e daquilo. É burlar estatutos. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com o time que vai em campo? Mas tem tudo a ver. Dinheiro, mal administrado. Tem tudo a ver. Más administrações levam a má gestão financeira, a gastos indevidos. E aí você não compra o quem você precisa, você compra aquilo que dá. Some-se, isso é o macro. Aí nós vamos pegar, mais pontualmente falando, técnico mediano, some-se a isso, e com todo respeito aos ídolos Ricardo, Rocha e Raí, cara, na boa. Pra mim, eles... Até com 2 meses, 3 meses de trabalho, nem 3 meses completos eles tiveram, mas é um começo errado. É um começo de más escolhas, de mau planejamento. Porque não é porque é o Raí que eu não posso falar, claro, que ele tem um começo... Ah, você está dizendo que ele é ruim? Eu não estou dizendo que ele é ruim, eu estou dizendo que o começo é ruim. Às vezes é para ter bons pilotos que largam mal. Verdade. Podem se recuperar na corrida... Claro. Podem vir mal nessa corrida, na próxima vão melhor, tá? Mas acontece que pro São Paulo ir muito bem, precisa dar tudo muito certo naquela troca jogador, técnico, direção. Tudo dá muito certo. Infelizmente, esse São Paulo de anos pra cá, e tem São Paulino que vai ficar muito puto comigo, mas eu não tenho problemas em relação a isso, é o seguinte... Eu, há muito tempo, você fala assim, eu sei que o Mota tá muito mais puto do que eu, porque eu já tô meio assim, sabe? Colado. Bife de panela, cara. Você bota lá na panela de pressão pra carne ficar amolecida, já tô há muito tempo assim. Eu sei sobre a pra mas mim, eu não assim, consigo desligar, velho. Mas eu não tô dizendo que você tem que desligar, tô falando que você é diferente. Eu não consigo me conformar, velho. Eu tô dizendo como eu sou e como você está, Motinha. Acontece o seguinte, eu já estou praticamente assim, anestesiado. Sabe quando você... Porque o cara que já tomou tanta porrada, a primeira porrada dói pra caramba, a segunda, a terceira, a quarta, a décima, já tá tudo amortecido, o cara já não sente mais. Vai sangrar, vai quebrar mais osso, vai. Mas você já não sente mais. Eu juro por Deus, eu fiquei aqui na rádio assistindo, fazendo programação, assistindo o jogo aqui no celular. Tomou um, falei assim, eu já sabia. Eu já sabia. É muito óbvio o que acontece, não só com esse São Paulo, com o São Paulo dos últimos anos. Então, o meu entendimento é, e aí até hoje eu vendo uma mensagem aqui num grupo do Bruno Prado, filho do Flávio Prado, excelente comentário, acho o Bruno Prado um excelente comentário. A nova geração eu acho ele ótimo. É, que ele tá falando, gente, o São Paulo precisa acertar aí, cara. É tentar levar da melhor maneira possível até 2020. Aí você falou, você tá de brincadeira. Nós estamos em 2018, até 2020. Essa é a realidade. Nós somos dominados por um grupo político que estará no poder até abril de 2020. E não há perspectiva de até lá que o São Paulo também tenha um poderio financeiro maior enquanto ele não matar todas as suas dívidas. E detalhe, 2020 para você ter um alento e uma esperança. Também nada significa que não possa vir do mesmo grupo político incompetente um outro presidente. E vejam, no São Paulo nós temos uma oposição também com figuras grotescas na oposição. Também. Não são todos que são. Mas há pessoas que só de ler o que escrevem me dão pavor. Então, como eu repito para vocês, para mim é o São Paulo. Podem ficar bravos, cara, mas às vezes a gente não tem que ficar feliz com aqueles que falam bem das coisas pra gente. Às vezes a gente tem que analisar melhor, são aqueles que discordam da gente. O São Paulo é literalmente um clube grande, de ótimo patrimônio, de grande história, de torcida gigante, mas é decadente. Ele é decadente. Repetindo, o São Paulo, de anos pra cá, eu entendo que... Aí você fala, mas qual é o técnico ideal do momento? Eu acho que a filosofia que o São Paulo hoje tem que adotar, e eu como torcedor me sinto assim, é, o São Paulo hoje, ele nada mais é do que o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Não há de se pensar que o Vasco possa entrar no campeonato para ganhar títulos. Não dá para o Vasco ganhar títulos. Lá ainda dá para ele ganhar o Carioca, porque ele tem Fluminense e Botafogo na mesma draga que ele. Só o Flamengo um pouco acima. Em São Paulo, o São Paulo é a quarta força do estado há tempo. Há um tempo. O São Paulo, ele não tem do lado dele um Fluminense e um Botafogo. Ele tem os seus rivais mais bem preparados do que ele. Seja em termos políticos, em termos talvez financeiros. E quando você for ver um clube que politicamente e financeiramente também está mal, mas você vê que em campo tem um trabalho que, a meu ver, acaba ainda conseguindo fazer melhor, que é o Santos Futebol Clube. É. Então, eu entendo que aquele que assumir o São Paulo não tem que assumir porque ele está ganhando um emprego. Ele entendeu o seguinte, ó, você vai... Eu estou sendo muito sincero nisso. O seu objetivo é não cair. E o nosso título é brigar por uma vaga de Libertadores daquela que sobra lá na beirada, quinto ao oitavo. Sinceramente, eu tenho que ser sincero, porque esse é o São Paulo. O São Paulo hoje se analisando como... Não como clube. E porque aumentou, né, Sombra? A quantidade para poder entrarem na Libertadores, né? Porque exato. Se ficasse resumindo... Senão você eles... fica só naquela... Meu objetivo é sul-americana. É, aí começa a mudar, né? É porque a Libertadores vem te buscar lá embaixo. Não é você que busca lá em cima. Porque se fosse do primeiro ao quarto, esquece. Senão ia esquece. Ser então, é hora... Eu entendo. E pelo menos eu tenho essa consciência. O São Paulo, ele entra em disputa de título, principalmente aí pegando o brasileiro, com aquela coisa, eu entro para não cair. Quiçá buscar uma vaga de Libertadores daquelas que sobra lá embaixo. Porque, infelizmente, é essa a realidade. Tá? É a realidade. Como foi, de repente, aí o Vasco da Gama, que conseguiu buscar uma Libertadores, ninguém esperava. Mas, de repente, aquele trabalho. O São Paulo não pode achar que ele agora é o time que vai chegar e vai atacar os grandes achando que vai ganhar. Não vai. Não tem qualidade técnica para isso. Não tem time para isso. Não tem elenco para isso. Não tem. Pode ser que ele volte um dia a ter. Mas, infelizmente, a curto prazo, meu entendimento é, se entrar nessas, eu vou trazer o Nenê porque eu quero ser campeão, vou trazer o Diego Souza, etc. E tal. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Time grande se forma com jogadores onde você traça o perfil. Eu preciso de um jogador assim. Você vai lá e você pega o jogador. Você contrata o jogador. Você entendeu? Mas o São Paulo não tem mais isso. O São Paulo, ele compra... Contrata o que dá. O São Paulo contrata refugos. O São Paulo contrata refugos. Ah, o Grêmio foi campeão da Libertadores, contratou um monte de refugo. Calma lá. E a molecada boa que tem lá? Calma lá. Primeiro que eles vieram com uma molecada boa de fato, que quando assumiu a camisa, honrou. Uhum. Tá certo? Refugo, de fato, foi quem? Edilson e Cortez. Porque... Até o Maicon também. Você não acha que o Maicon foi refugo, cara? Acho que ele foi muito mal no São Paulo. Maicon reserva total no Grêmio. Não, mas durante muito tempo, ele voltou reserva. Eu sei, Marcão. Mas não... ele chegou lá, chegou sem a ser capitão. Sem... Chegou lá, foi capitão, perdeu. Perdeu. Perdeu. Não foi. Por quê? Perdeu. É. Né? Tinha o lateral direito lá que eles resgataram também. O Edilson. O Edilson. Não, o Léo Moura. Léo Moura que tinha parado, encerrado a carreira e foi levado. Porque o Grêmio tinha um goleiro de time grande. Muito. O Grêmio tem uma zaga de time grande. Perdão. O Rodrigo Caio, nossa, ontem... ele é um bom zagueiro, mas não é um zagueiro com características para encarar jogos grandes. É um bom coadjuvante. É um bom coadjuvante. Tem que ter um então, zagueiro ele tava de fralda, hein, velho? Então, aquele triângulo do Grêmio de Groy, Kahneman e Jeromel, você tá de brincadeira. Sim. Você tá de brincadeira. Aí você vai pegar aquele Arthur. Nossa, esse jogo. Aí fala assim: ah, mas monstro. O Arthur. Ô, pessoal, o Arthur foi vendido pro Barcelona por mais de 120 senhora. Milhões de reais. O moleque joga muito, hein? E joga muito. É jovem acima da média. Aí teve então, o Luan. Então, mas o Maicon Sombra, que tava no meio-campo do São Paulo aí, nunca foi aproveitado lá e no Grêmio é uma referência. Não, ele na verdade, ele terminou como reserva no Grêmio, não era titular, não era Esse titular. Esse ano voltou a ser. Voltou. Porque o Arthur tá machucado, mano. O Arthur tá machucado, né, mano? Vamos, convenhamos. Mas o Maicon, quando ele tá perdeu hoje, posição, hoje você tem lá... Também. Mas a dupla de volante é o Michel e o Arthur. Eu entendo o que vocês estão falando. Não, mas o Grêmio joga com três, velho. O Grêmio joga com três volantes. Ele joga com o Michel, joga com o Arthur e tem o Ramiro. E o Ramiro, né? Ramiro mas também, melhor mas que o Maicon. Melhor que o Maicon. Bom, a questão é... Gente, eu não tô dizendo que todos esses que estão do São Paulo não prestam pro São Paulo amanhã jogar algo melhor. Você entendeu o que eu tô dizendo? Uhum. Eu tô dizendo que os contextos que o São Paulo monta para disputar os seus títulos são sempre equivocados. Você tem o Maicon, onde atrás você tem uma zaga maravilhosa, onde atrás você tem. Você cerca ele com o Arthur e tem o Luan. O Pedro Rocha, o segundo atacante do Grêmio, ele é melhor do que toda a soma de todos os segundos atacantes que o São Paulo tem. Mas ele já foi vendido, também, né? Foi vendido. Ano passado ele já foi vendido. Uhum. Ok, mas é melhor. É assim. Entende? E não é nada demais, hein? E não é nada demais. É um moleque bom, mas... Tem um outro lá que joga lá. Chegou Everton. Entrou... O Everton, esse é bom. Era também... reserva, entrava melhor que o cara. Exatamente, e entrava melhor que o cara. É. Os nossos aqui da base, por causa... Ou porque eles são apenas fogo de palha. Ou porque... O contexto mal montado do São Paulo Futebol Clube demanda demais deles, e eu penso até muito por aí, negaram fogo. Então é difícil você isolar um problema do São Paulo. E o São Paulo, a cada 6 meses, ele vive um eterno recomeço, cara. Então, eu só queria dizer que, em síntese, é esse o São Paulo que eu vejo. Eu não sei se as pessoas concordam ou não. Um time que é grande, mas que hoje... Não tem como pensar em entrar com um grau de grandeza, porque ele, hoje, ele está se apequenando futebolisticamente falando. Caio Ribeiro falou isso hoje também. É, ele está se apequenando futebolisticamente. Hoje, aquele que dirige o São Paulo, ele primeiro fala assim, eu vou fazer um esquema de jogo no qual eu vou fazer de tudo para o time não cair. Quem sabe que tal, se tudo der certo... Gente, o que a gente viu recentemente do Botafogo, que o Jair Ventura pegou o time lá e conseguiu fazer um bem bolado com o que ele tinha. E até conseguiu levar a Libertadores da América no ano passado. Isso. E fez uma boa campanha na Libertadores. Porque aí não adianta, porque o São Paulino, como torcedor do time que é, tudo aquilo que for menos que disputar título vai ser sempre uma grande decepção. Mas, infelizmente, as coisas mudam. Podem voltar a ser no futuro? Podem. Mas o mundo muda constantemente. E nesse momento da história, o São Paulo é um time de história grande, de torcida grande, mas de direção pequena, de momento futebolístico menor ainda. Então, hoje, o que resta para nós é ter um time e torcer para que ele não caia. Que ele não caia. Mas na moral, infelizmente, Sombra... vou fazer o quê? Eu acho a culpa que não é minha, aliás, né? Ah, sem dúvida. Mas eu acho que o São Paulo aí dando essa oportunidade pro Jardine, cara. Eu esperaria um pouco antes de trazer um outro treinador aí, mano. Porque eu, cara, eu confio bastante no trabalho do Jardine. E eu acho que se ele for bem, ele tem tudo pra ser efetivado, cara. Você tá de brincadeira, velho. Se Dorival não conseguiu dar conta dos caras lá dos Cobrão, Nenê, Diego Souza, quando ele precisou colocar no banco, velho. Imagina o Jardine. Coloca da seguinte forma. Imagina o Jardine compactua com o pensamento do Dorival. Ele falou, quero um time mais rápido. Você acha que o Nenê vai aceitar ficar no banco com a posição do Jardine? Você acha que o Diego Souza, que deixou a titularidade do Sport com a pretensão de ser titular no São Paulo, vai aceitar a decisão do Jardine? Agora é o momento de trazer um cara Cobrão, velho. Você é louco? Ah, mas na moral... Agora é o momento de pegar aquele cara lá, um cara experiente, aquele cara que segura o manche lá e joga o avião pro alto de novo. Pior que ele não aguenta, mano. Duas ou três derrotas seguidas. A torcida claro que não aguenta. Que é ruim, não tem respaldo, velho. E aí vai queimar. O teu RG fala. Aí vai queimar um cara que tá bem... Não, mas ele tá como interino. Por isso que eu tô falando. Tipo, se vierem os resultados, mano, acho que ele tem tudo para ser efetivado. Eu confio demais no trabalho do Jardine, já mostrou que conhece futebol. Eu também queria isso, mas eu também... Acreditar assim, no Jardine é muito mais na esperança. Você sabe o que é que vocês estão fazendo? É mais ou menos que nem o cara que tá jogando 21, Blackjack, você entendeu? Uhum. O cara tá com 17 lá, tem 17 na mesa, e você vai pedir carta. Porque o bolo que muito tá ali... arriscado. Você tem um bolo ali, você vai botar 5 mil ali, aposta máxima, e você tem 17. Se vier acima de 4, lá. Se vier 4, você puta, enche as burras. Mas a chance de vir um 4. É 7, 8, não é palpável. Não é racional esse tipo de escolha, você entende, Marcão? Vai dar um all-in. Ele é muito no tipo assim: não, vamos que. Puta, vai que dá. Vai que dá. Ah, e se acontecer de repente o que aconteceu com o Jair Ventura no Botafogo ano passado? Mas então. O Jair Ventura, ele já era da comissão técnica do Botafogo, né? É diferente. O que é pra você hoje um técnico dar certo no São Paulo? É Marcão. Diferente, Marcão. Então, Sombra, na realidade, cara, eu acho que assim, mano, o lance de você trazer um cara que vai dar certo é que nem o jogador, mano. Você pode trazer, de repente, um cara que você fala, pô, cravei que o cara vai dar certo. Não tô dizendo isso. O que você acha que é dar certo? Alcançar. O que, que vai ser dar certo pra você? Vamos lá. Ser campeão? Ser campeão do quê? São Paulo é ser campeão de algo, é isso? Dar certo? Ó, por exemplo, no Campeonato Paulista aqui, cara, eu acho que o São Paulo, se conseguir chegar a jogar bem até as semifinais do Campeonato Paulista, já vai ser um lucro pra gente. Desculpa, perder a semifinal é patético. Então. Porque assim, chegar na semifinal é o mínimo que é você exige de um time grande. Mas perder na semifinal, eu já sei que vai perder. Mas o trabalho... Eu já sei. Mas um nossa, quer que eu assine aqui que vai... Se chegar em semifinal, perde? Eu assino onde? Então, mas a gente tem que esperar pra ver o que o treinador novo vai conseguir fazer. Aí, Domênico, perdemos um rival, hein? Não, perdemos nada. Temporariamente é assim, vou fazer o quê? Mas, de repente, temporariamente eu tô falando disso há uns 10 anos. Mas, de repente, no Campeonato Brasileiro, cara, minha preocupação maior hoje não é nem tentar ganhar o Campeonato Paulista, cara. É não passar vergonha que a gente passou no Campeonato Brasileiro passado. Hoje, se você parar pra analisar o jogo que o São Paulo faz, cara, a gente pegou três times grandes aqui do nosso estado, aqui, os clássicos, são times que vão disputar o Campeonato Brasileiro também, a gente tomou pau. E a gente tem achado muita dificuldade pra ganhar até de time do interior, cara. Que disputam Série B, que sai Série C de Campeonato Brasileiro. Então, cara, acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade pra acertar sim. E espero que esse novo treinador aí faça a gente não passar tanto perrengue. É que nem no Campeonato Brasileiro do ano passado. Marcão, tem alguma coisa que não tá fechando essa conta aí. O presidente de vocês, ele tá muito mais preocupado em jogar ex-ídolo pra dentro do que resolver o problema do São Paulo, do time, cara. Outro que não foi pra dentro e bateu na trave, e não foi porque não quis, é o Kaká, cara. O Kaká deu uma entrevista, ele disse, estou me preparando para ser dirigente, blá, blá, blá, blá, blá. Aí perguntaram para ele, e o São Paulo te chamou? Ele falou, teve uma conversa, mas eu não quis. Ô, RG, na moral, velho, o que acontece? O São Paulo, eu acho que tem certas limitações no elenco, aí concordo com o Sombra, cara. Mas é o que eu falo, mano. Querendo ou não, mano, São Paulo tem bons jogadores, mano. Não era pra estar passando esse sufoco aí na mão de time do interior. É isso que eu quero dizer. Tenho total discordância. Com relação Você não acha a... que são bons jogadores? Eu acho que alguns jogadores isoladamente falando isoladamente, analisando um a um, alguns podem ser bons jogadores. Dentro desse contexto aí, eu acho ridículo. É, volta para aquele negócio do papel, né? Vamos botar no papel. Ah, esse é mais nota 7. O Cueva, bom jogador. Ah, o Nenê é bom jogador. Nota 8, nota 7. E para fazer um bolo disso? Ah, não, mas para fazer o bolo vai murchar. Lembra que era o Palmeiras, Dodô, chance... que a gente ficava aqui falando? O Palmeiras passou por isso durante 10, 15 anos. Foi o Palmeiras que caiu duas vezes. É o Palmeiras. Difícil, nós já passamos por isso. Esse São time Paulo do Palmeiras... é uma réplica do Palmeiras. Exatamente, time do Palmeiras não é pra cair, caiu. Respeito, mano, todo mundo tem uma opinião diferente. É que assim, eu discordo. Passamos por isso aí, viu, gente? É, ó, era igualzinho. Eu, ó, da já os três terrores vão os cantar três terrores. Aqui. Os três terrores vão cantar o hino do porco e pra alegria ouvir da comunidade alviverde. É, e não só, não, queremos ouvir o replay. Falaram muita coisa aqui, gente. Ah, ninguém falou nada. Quero ouvir de novo. Quero ouvir, não sei porquê. É, você quer ouvir, Dodô? Quero ouvir. Eu já tô ouvindo o ronco dos motores, Dodô. É amanhã a estreia da temporada 2018 da Stock Car no Autódromo de Interlagos. Hoje a gente divulgou os três ganhadores do concurso que rolou na nossa página do Facebook, no facebook.com/energia97fm, e cada um dos ganhadores garantiu um par de ingressos, mais um boné e uma camiseta pra corrida de amanhã. Parabéns pra Djalma Senna, Wagner Reis e Deise Grazielli. E os três ganharam pares de ingressos, camisetas e bonés para curtir amanhã Stock Car em Interlagos. E o time do Estádio 97 segue apoiando os pilotos Lucas de Grassi e Bruno Batista. Boa sorte para vocês. Boa. E a votação continua lá no site heropush.com.br. Certo. Hero, H-E-R-O, push, P-U-S-H.com.br. Continua lá e você ainda pode dar aquela força para essas duas feras da velocidade. Entre no site e vote no Lucas de Grassi e Bruno Batista. Acesse aí heropush.com.br e amanhã acelere rumo à emoção da estreia da Stock Car. Boa. Tem muita gente aguardando a gente cantar o hino do Palmeiras. Segura a onda aí. Segura aí. Geralmente é 7 horas. Porque o Mano, hoje eu não erro. O Mano vai falar do McDonald's. Opa, é isso aí, Sombra. Inclusive agora são 18h40. Ai, tô ansioso. Repita. Todo mundo tá com aquela baita fome, né, Domenico? 18h40. A galera saindo do trabalho, o pessoal, nossa, tô com uma fome de quatro mendigos. Aí o outro fala, nossa, eu tenho eremita na barriga. É complicado, cara. Tá todo mundo com fome. Então, galera, pra vocês que estão com fome, mas você tá com muita fome mesmo. Certo. Você que já era fã do Big Taste, ouça só essa minha dica, hein? Tá afim de arrasar sua fome? Então você vai pirar com as novidades do McDonald's, cara. Chegou o novo duplo Big Taste, com duas carnes, três fatias de queijo emmental, tomate, alface e muito molho taste. É muito giga, rapaziada. Esse lanche é top demais. Esse sanduíche é o melhor. Eu adoro, cara, eu adoro, sou fãzaço do Big Taste. Nossa. E esse novo duplo Big Taste tá demais. Aí você fala, mano, tem uma outra opção? Tem! O McDonald's trouxe outra opção pra você também. Tem o novo Big Taste Chicken Bacon, que arrepia com filé de frango crispy crocante e três fatias de bacon. Esse lanche é sensacional também, cara, é top demais! Novo duplo Big Taste e o novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's vão arrasar a sua fome, eu tenho certeza, Sombra! Ô, Sombra, nós estamos transmitindo já, não? Não. Não tenho nem ideia. Não, tô vendo ali, eu falei, putz. Tá partindo de segundo, eu acho. Tá bem bonito pelo monitor ali, viu? Eu sou bonito. Tá um ângulo muito bom. E a minha camiseta é maravilhosa. É, do Michael. Em homenagem ao maior que já esteve aqui entre nós. Obrigado. Não é você, o trouxa. O maior cantor que já esteve entre nós. Quem? Gauchinho. Michael Jackson. Ah, o Michael Jackson. Brincadeira, falando velho. Em Michael Jackson, cadê a Gauchinha do Sul? Ah, tá pegando um garotinho. É? Não, a Gauchinha hoje teve um problema estomacal. Ai. Estomacal. Está com o intestinal. Intestinal. Sim. Ai. Mas ele está... Roll up. Então quer dizer que a brincadeira foi por cima. Ele está vivendo como um rei, não, no trono? Não. Diz que assim, ele tá com um problema. Costurando? Assim, ele forçou um pouco costurando, o esôfago. É. Escoizou a cutucada muito meio... forte, na verdade. Prega foi. Escoizou. A prega esofagal. Ah! A prega, as pregas foram pro saco. É isso? É. Gente, mas não dá pra chegar, né? Qualquer assim? Falando daquela busanfa, velho. Não, mas a gente não tá falando da busanfa, a gente tá falando do outro caminho. Não tem nada. Você pegava, ô, Mota? Não dá. Vira, não? Você pegou nojo? Enjoo. Você pegou nojo, Mota? O chefe é teu número. Também não dá, é amorfo, não gosto. Amorfo. Ah, é. Como, mas que horas que vocês querem que a gente cante? 7 horas. 7 horas é a hora de pagar a aposta. 7 horas, hora da cantoria? 7 horas. É a hora de pagar a aposta. Em Brasília, 19 horas. Vamos pro 20 aí, depois nós vemos. O mundo tá bom. Segura a onda aí. Tem prêmios aí, ó. Já estão doidinhos pra cantar, hein? Os três terrores cantando o hino do porco, hein? Acabar logo. É porque assim a galera, um vai avisando o outro, o outro vai avisando o outro. Avisa, hoje os caras vão cantar, nego. Eu avisei aqui, senhor Bar, que ia ter troco. Avisou. Avisei ou não avisei? Avisou. Quando os caras ficaram tirando sarrinho da minha cara aqui, que eu cantei o hino, falei, vai ter troco. Vai ter, vai ter replay? E ó, e não acaba que não, vai ter mais troco aí. E vai ter replay? Só queria deixar muito claro. Muito claro nisso aí. Falou com o mano agora. Só queria deixar muito claro que dos três terrores... Dois acreditavam mesmo que dava pra ganhar. E eu fui pelo, eu fui por solidariedade. Exatamente. Ah, mas pra tem não que deixar isso. Os caras se porque ferrar você sozinho. Tem que acreditar, mano. Você tá no time, né, Sombra? Tá muito antes. Tá no time, tem que ir. Essa, né? Muito antes. Tá no time, vai. É estamos fechados com São Paulo, tá o fim, irmão. Ô, Marcão, como é que você tá? A gente tá preocupado. Como é que tá a voz aí, Marcão? Não, não, peraí. Dorival, coração. Sabia? Não, hoje eu tenho sabido a voz. Dorival. Se vai cantar direitinho. Ah, Dorival. É o amor dele. Como é que tá o Marcão que já postou no Face, né? Na moral, colocar no Face, solteiro de novo. Solteiro novamente. Não, na moral, mano, eu sempre cobrei aqui, mano, que o São Paulo pudesse dar uma continuidade aí, sempre banquei. Olha que triste, gente. Olha que triste. Falei, mano, na moral, velho, no futebol as coisas não dão certo porque você não tem uma continuidade, mano. Muito triste. Só que, mano, não tem continuidade que você consiga bancar com essa sequência de vitórias aí que o São Paulo não teve. Depois daquela sequência que o São Paulo teve lá de Ituano e Ferroviária, onde o São Paulo disputou 6 pontos e fez apenas um, cara. Aí eu falei, Dorival, você vai me desculpar, irmão, mas não dá, mano, não dá. Mas, ó, o palhaço Dorivinha não pode morrer. Não, peraí. Palhaço Dorivinha não morre. O Diógenes, palhacinho Dorivinha, o Diógenes, aquele corintiano que liga, nossa, que é um mala, meteu hoje e falou que o palhaço Dorivinha morreu, agora é o palhaço Viuvinha. É o Viuvinha. É o Viuvinha. Mas você foi lá ajudar, ó, o que nós fizemos dos caras, RG. Olha o que você... É, olha o estrago. Que bravo, eu fiquei bravo com o Palmeiras. Olha, desculpa, gente, o Domênico. Desculpa, gente. Domênico, ontem foi... O Domênico, a gente falou que o cara ia cair. Foi a, foi a demissão oficial. Eu falei oficial, que já tinha caído, irmão. Nós se derrubamos. Não, para. Eu falei se não que perde, o Palmeiras tava lá hoje, ou não tava? Eu que ganha ontem. Mas ia cair contra o São Caetano. Entendeu? Cair contra o São Caetano. Não ia, não. Não ia, não. Nós derrubamos. O cara não vai comer ovo de ganha ontem, hoje os caras estão assim, pintou o campeão. Esse Palmeiras, cala a boca aí. É, ele fica aqui. Deixa só o bafo. Deixa só aí, ó. Deixa só eu espelhar. Vai. A tristeza, a indignidade do Marcão no nosso grupo com relação ao Dorival. É muito triste. Fim do relacionamento. É. É o título. É. Aí vem assim. É. Timão. É. Presta atenção. É. Todo sofro que apaga uma chama, como é que é? Reacende o que for para ficar gratidão. Vixe, por tudo. Maria. Você quer ler de novo? Depois você fala. A letra tá muito pequena, mano. Ô, mano, dá ajuda aí, RG, mano. Tá aqui. A gente chega na medalha. Todo sopro que apaga uma chama. Reacende o que for pra ficar. Isso. Gratidão por tudo. Por tudo. É isso. Hashtag, isso, é? Hashtag te amo, isso. Dorival. Não, te amo, Dorival. É verdade. Ô, Marcão, que coisa não, é essa, velho? Ó, pra não criticar só o Dorival na demissão dele, pra não falar que ele não fez nada de bom, pelo menos o ano passado ele teve uma recuperação com o São Paulo aí, junto com o Hernanes e toda a galera que chegou aí no meio do campeonato. Certo. Mas sem o Hernanes. Não dava pra... Pra cobrar e a continuidade. Ou seja, o Dorival é a TV e o Hernanes é o plug na tomada, né? É, tem que assistir TV se não tiver a força. Para, se não vou fosse falar, o Hernanes. Para, é. Quanto que custava pra ficar o Hernanes? Ah, é, meu. 15 milhões. Só, não, era dar o Diego Souza. Mas não vamos nem falar dos direitos econômicos. É muito. Ele ganha muito. 2 milhões de reais por mês de salários. Mano, não tem como. Dê salário. Mas será que ele não aceitar ficar ganhando um pouco menos? Pelo que eu fiquei menos? Sabendo, o Hernanes é um puta profissional, ele gosta muito de São Paulo, mas não é o tipo do jogador que gosta de abrir muito mão dos valores. Salário. Então gosta, era inviável. Era inviável. Não dá pra falar que ele tá errado. Mas isso é que nem você, mano. Você gosta do Corinthians, mas não ama. Como não? Você é louco? Cruzei mares pra ver o Coringão. Não dou o seu salário que eles estão precisando de dinheiro. Mas isso não é exclusividade dele. O Corinthians é o time mais rico do Brasil, irmão. Aonde? Aonde? Você tá louco? Não, peraí. É que não tá investindo. Ele quer assumir. Ele quer assumir. São Paulo perde, ele quer o protagonista. Ele é louco. Não adianta, né? É louco. Fecha, mano. Ele é louco. Onze, RG. Ó, quem ligar dizendo 11, todo 11. Dia dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac, oferta McDonald's. Dizendo baterias zero quilômetro. Onde você encontra a bateria certa pro seu carro? Você ganha um kit das baterias zero quilômetro. Dizendo goleada de ofertas é no Buscapé. Compare e economize. Você ganha uma caneca do Buscapé. E dizendo Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, você concorre na sexta-feira a um kit de ferramentas da Obra Max. E no final do programa, todo mundo concorre a um boné Estádio 97 Vista Aérea, do meu amigo paraguaio Roberto Toca, e uma camiseta Estádio 97 Tente Beat, do meu amigo corintiano Carlão da Tente Beat, tá bom? E ó, São Paulino que ligar tem torcida Estádio 97. Boa. É a sua chance aqui de chorar com nós. 11. Torcida Estádio 97 para São Paulo e Red Bull Brasil, 11. Que acontece neste domingo, tá bom? É isso aí. Liga dizendo que eu quero ir na torcida Estádio 97 lá no camarote único. 11. Hã? 11. O que, que é 11? Deixa eu ver. Se é 11 mesmo. Ah, daqui a pouco 11, é 10, hein? É. Ah, fazendo contagem 11. Regressiva. Daqui a 11 pouco, minutos que os caras cantaram. Daqui a pouco 10. Vai ser engraçado pra caramba. Então vamos rápido pro 20, né? Vamos rápido pro 20 aí. Porque não, mas tá... se passar também um pouquinho, não tem problema. Não, o sofrimento continua. Vamos lá, ouvintes que vem no oferecimento de Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Toca aí, Amanco. Amanco! Amanco! Alô! Alô? Parece o meu Alô, time. Dodô? Opa. É manco. Quem fala? Felipe Rocha. Felipe Rocha. Felipe Rocha do quê? Felipe da Silva Rocha, Dodô. Felipe da Silva vem três vezes sem juros. Quantos anos, ô Felipe? 3.0. RG 3.0 na sexta, hein? Ah, mas se, aí, hein? Mas se for São Paulino, não que é que Rocha tem? Não, foi é Pedrinha, hein? Ah! Sensacional! É Pedro! Sensacional! É Brita, é Brita! Muito boa essa, hein? Concorda, não? Nota 10! É lógico que é 10. E 10 o quê? É lógico que é 10. O cara tá onde, hein, Felipe? Não foi Pedrinha? Tá na frase de alimentação? Felipe! Felipe, você tá onde, velho? Que tá um barulho desgraçado aí. Tô saindo da estação aqui, minuto. Estação. Tô fora. Ei, pô, mas estação, sai mais rápido. Ô, Felipe, qual que é o bairro que você mora, velho? O bairro que eu moro é Vila das Belezas, Zona Sul. Beleza? Ah, olha. Vila das Belezas, tá certo. E o teu time tá seu... bonito ou tá feio? Seu time tá uma beleza? O tricolor mais querido do mundo. Então chupa, mané. Aí você falou que o RG falou que chupa. Desculpe por ontem. Boa, RG. Desculpe por ontem. Mas é, a torcida do São Paulo é assim mesmo. Fala aí, Felipão. Felipe, mesmo, desculpa por ontem. Mesmo na fase ruim, a torcida não abandona o time, não, irmão. Não. Certeza. Copa do Brasil, tamo aí. É isso mesmo. O Palmeiras ganhou caindo, a gente consegue também. Isso. É, mas naquela época... E cair depois no Brasileiro, é isso a ideia? Mas pera só um minuto. Aquela época lá que o Palmeiras venceu, a Copa do Brasil 2012, né? É. Que o Palmeiras ganhou do Curitiba, naquela época não tinha, não entravam os melhores times, hein? É, não entrava tem essa o time. Aí, né? Eu entendo, da Libertadores aqui, não entra. Eu até entendo, viu, Marcão, Mota e Diga. Sombra, e o meu querido amigo Felipe aí, que o São Paulo ele tem chance de ganhar título apenas em Copas. Porque às vezes. Isso aí, é o que eu acho. Nem sempre ganha o melhor. Sim. Né? Às vezes acontece alguma coisa. Mas é difícil ganhar um dos piores, não, viu? É difícil, Sombra, mas não é impossível. É. Nem, sempre ganha o melhor ou nem sempre ganha o grande? Não, nem sempre ganha o melhor. É. Exato. Por quê? Ué, Sombra, o Flamengo disputou. Mas acho que o São Paulo não tem gabarito pra nada. O Flamengo disputou com o São Caetano. Santo André. Não, o São André foi Fluminense. Ah, é? Nem lembro. É. E aí o Santo André e o São Caetano. Flamengo e Santo André. Copa do Brasil? Flamengo contra o Santo André. E o São Caetano. Fluminense lá no Maracanã, contra o Paulista. Lá no Maracanã, lotado. Então, e quem ganhou? Santo André. Então nem sempre o grande ganha. É, mas eu acho que pelo menos você tem que ver que no caso os pequenos aí ganharam, mas tiveram um futebol que convenceu e levou a isso. Ah, lógico. O São Paulo não tem futebol nem pra jogar, nem como... Ganha na raça. Na motivação. Aproveitando que você falou isso aí... Ninguém para desculpar. O Santo André e o Paulista não chegaram numa final de Copa do Brasil só na base da raça. Algo de bom o time tinha que ter. Ah, só não tinha um time massa. Tinha que ter, mas uma coisa que o São Paulo também pode ter. Não tem só grosso no São Paulo. Se o São Paulo tiver, se os caras se reunirem, vamos fazer, tudo bem, tecnicamente é ruim, mas vamos lá. A coisa pode andar, sim. Pensamos diferente, ok. Eu acho que o trabalho do Dorival também pode ter sido comprometido muito em função dessas coisas que vocês falam aí, acordo com o filho dele, cara, o tal do Silvestre lá, o Lucas Silvestre. Né? Falam que ele tem muito problema com jogadores aí. Você já ouviu alguma coisa aí, Felipão, a respeito? Então, eu acho que o Dorival, ele tem um estilo aí que ele abaixa muito a cabeça pra jogador, viu? Não sei não. E eu tava ouvindo o Sombra falando agora aí há pouco, da diretoria de São Paulo, concordo até a parte A aí, depois da B eu não, já para, porque você vê um Vasco jogando, eu vi os três primeiros jogos do Vasco na Libertadores, pô, o Vasco jogou tava bem. Uma caatinga. O Vasco com o Eurico lá, o pessoal não tinha nem camisa, o pessoal falaram, pra jogar. E o time tem um padrão, o time consegue jogar bola. Então é isso. O Vasco, você acha que vai chegar onde esse ano? Os três primeiros jogos do Vasco... Não, eu perguntei onde você acha que vai chegar, não o que ele fez até agora. Não, então, mas a questão é, o São Paulo não fez os três primeiros jogos que o Vasco fez na Libertadores, não fez contra um time pequeno do Campeonato Paulista. O Vasco só chegou porque deu sorte nos pênaltis no último jogo, hein? Eu pergunto de novo, onde vocês acham que o Vasco chega esse ano? Ah, chega, não sei se pega a Libertadores. Então, a questão é que o São Paulo pode fazer um pouco melhor dentro de campo. Todos os times têm problema com diretoria, claro, uns mais, outros menos, e assim vai. Mas dá pra ter um time competitivo. Precisa ganhar, mas tem que ser um time competitivo. Então, mas competitivo é relativo. Competitivo pra chegar no quê? É isso que eu quero saber. São Paulo, ele não disputa título brasileiro. O Santos teve uma série de diretorias aí horríveis. Calma, gente, pode mudar as coisas. E o Santos, você chegava na Vila, alguém batia no Santos na Vila todo dia? Não. Então, assim, você consegue ter um time competitivo. Você vai perder... Pode não ganhar título, mas você consegue chegar na casa dos caras e fazer um papel melhor. Perdão, não dá pra comparar os times que o Santos montou nos últimos anos e os nossos. Não dá. Tanto é que o Santos bateu na nossa cara todos os anos. Sim. Na maioria na Vila, sim. Mas eu vou te passar, a gente ganhou. No Morumbi cansou de bater na nossa cara ultimamente. Mas ano passado a gente ganhou. Os últimos mata-mata tá feio. Não, São, mas ganhou. São Paulo, nós ganhamos um clássico. Nós ganharam. Gente, contra números, não argumentos. Nos últimos 20 clássicos, nós ganhamos quantos, cara? Tudo bem, vocês ganharam. 30 ganhou. Você pega, os últimos, não dá. Tá, isso que o Vinte tá falando. O que eu digo é o seguinte: dá pra ter um time pra fazer melhor do que o São Paulo tá fazendo. Não importa a diretoria. Não é ser competitivo, né? Fazer melhor do que o São Paulo tá fazendo, acho que o Botafogo de Ribeirão Preto fez. Exatamente. O ouvinte acabou de marcar a gente aqui num post, feito pelo Footstats. Certo. O São Paulo aqui, cara, em termos de jogos, nos últimos 21, como visitante, na casa do Palmeiras, do Santos e do Corinthians, o São Paulo tem um aproveitamento de 11%. Ridículo. Em 21 jogos, o São Paulo tem uma vitória, 4 empates, ridículo. 16 derrotas, 17 gols feitos e 51 gols tomados. Desculpa, isso aí é contra quem? O ouvinte falou. Envolvendo o Corinthians, ó. Por exemplo, o São Paulo, nos últimos 6 jogos contra o Palmeiras, o São Paulo tem um aproveitamento de 0%. Ele perdeu as 6 partidas, fez 3 gols e sofreu 18. 0% de aproveitamento. Contra o Corinthians, de 7 jogos que foram realizados, o São Paulo tem 2 empates, 5 derrotas, 6 gols marcados e 17 sofridos, um aproveitamento de 9,5%. O melhor aproveitamento de São Paulo é contra o Santos. Em 8 jogos que São Paulo fez, ele tem uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. Ele marcou 8 gols e sofreu 16. E esse é o melhor? Aproveitamento... É o melhor. Meu Deus, hein? Nossa, o aproveitamento do São Paulo é de 20%.8. Então, e discordo ainda do Felipe, viu, Felipe? Quando você fala em relação ao Santos Futebol Clube, foi até um ponto que eu destaquei... Felipe Manzano mandou a informação. Obrigado, Felipe. Boa, foi Filipão. Até um ponto que eu destaquei aqui nesse pequeno editorial de 222 minutos. O Santos, ele tem deficiências políticas e financeiras. Totais. Mas no campo, nos últimos anos, sempre soube e conseguiu montar times, estes sim, mais competitivos. Mas ele pode não ter tantos nomes, mas na hora... Sabe a verdade da bola, como diz o Ali Oliveira? Sim. Então, ele não contratou, não. Ele falou assim, ah, eu preciso de um cara para jogar pelo setor esquerdo. Ele foi lá... Ele pontualmente foi lá, buscou um e cara. E pontualmente buscou um. E a base mas do é Santos... Mas é a base, cara. Eu acho que a base do Santos é básica. Exatamente. Eles conseguiram fazer com que a base do Santos mostrasse efetivamente melhores valores para o time de cima... do que o São Paulo. São Paulo pode ter, talvez, valores idênticos. Sim. Mas o trabalho desenvolvido dentro do São Paulo, o todo não está permitindo. É isso que eu ia falar. A coisa não está acontecendo. Se tem um time aqui em São Paulo que poderia fazer monstra. Concorrência ao Santos com relação à base, porra, não, eu, é o São Paulo. Eu me nego a acreditar naquela teoria de que a base do Santos é boa. Acho que a base de olha todos aí, tem jogadores... Pegar, gente, vamos pegar o Santos tem de jogadores agora. De qualidade. Só que o Santos aproveita. O São Paulo, aqui, o São Paulo não, não pode. No o São Paulo, não Paulo gastou 16 milhões de reais... para ter o Trelles e o Diego Souza por 3 anos. Comprou 16 milhões de reais. Tá certo? Uhum. Beleza. O Santos, ele não trouxe um monte de jogador, mas é que o nego não tá dando bola. Mas o Santos, ele, em breve, ele vai ter o Vitor Bueno na meia. Sim. O Vitor Bueno, que é tecnicamente melhor que qualquer meia do São Paulo Futebol Clube. Se jogar igual jogou 2016, sim. O melhor futebol do Vitor Bueno é melhor do que qualquer meia do São Paulo Futebol Clube, tá certo? Porque uhum. O melhor meia do São Paulo é o Cueva, né? E no meu entender, o Vitor Bueno é um jogador mais completo que o Cueva. Mas isso é minha opinião. Hoje, né? É, hoje. Né? O Bruno Henrique pelo canto esquerdo, você tem o Gabigol... De centroavante, por exemplo. Exatamente. E você tem lá o Sacha, que mal tem esse Rodrigo, que promete ser um cara... Aí tem o Amissor. Rodrigo, que promete... Então, só esse triângulo que o Santos tem como ideia de montar ali ofensivamente... Nossa. Não, se encaixar, pô, realmente é um baita de um ataque. É jogador de decisão. Bruno Henrique e Gabigol é jogador que decide. Tá, Marcos Guilherme Brenner, cara. Você tá de brincadeira. Ah, você tá queimando o Brenner, não. É um menino da base, como eu canso de repetir. Você não pode lançar Brenner do lado de Marcos Guilherme. Vai ter um cara bom do lado dele. É a mesma coisa que você lançar o Rodrigo do Santos, o Rodrigo com Y, do lado do Rodrigão. Sim. É isso aí. Vai morrer. Não vai acontecer nada. Mata o cara, né? Esse Marcos Guilherme aí também, ó, em África. Ah, cara aí. Mas quando eu digo que ele é o nosso Romero... Só corre. É o nosso Romero? O nosso Copete. Né? É. Exato. É, só é melhor que o Romero, porque o Romero é um mimimi da porra também. Então o Santos, ele tem mais talento, com o pouco que tem, pra montar o seu time de 11 ali na hora da bola. A zaga do Santos é base e é boa. A zaga do Santos é boa. Sim, goleiro é bom. O goleiro foi contratado, mas tem dois moleques da base que são muito bons. O Santos tem um goleiro melhor do que nós. O Santos tem uma zaga que, na melhor das hipóteses, talvez seja igual. Tá? Se não for melhor, é pelo menos igual ao de São Paulo. Lateral direito do Santos. Santos tem 2 laterais direitos. São Paulo não tem nenhum. Uhum. Tá vindo o Regis aí, né, Sombra? Sombra, olha. E o Jean Mota, improvisado na lateral esquerda. É melhor que Edmar. Tá é melhor do que o Edmar. Tá coincidência ou não, no ano passado, o Dorival estava no Santos. Sim. Ele treinava o Santos. Depois ele saiu, não lembro quando que ele saiu, mas saiu. Ele perdeu os 3 clássicos também. Com o Santos. Cara, hoje um amigo meu... Inclusive, o clássico que o São Paulo ganhou foi em cima do Dorival. Ó, hoje um amigo... Então, São Paulo ganhou do Dorival o ano passado. Hoje o Dorival amigo... perdeu pro Palmeiras, perdeu pro São Paulo e perdeu pro Domênico, talvez você concorde. Hoje um amigo meu, santista, o Rogério, me mandou uma mensagem que falou o seguinte. O Dorival, guardado as devidas proporções, que o Ganso é muito mais talentoso e óbvio, e é jogador, ele, assim como o Ganso, ele vive da fama do primeiro semestre de 2010 do Santos. Exatamente. O Dorival só deu certo no time do Santos que tinha 2. O Ganso jogou bem no São Paulo, mas o nome dele foi aquele ano. Mas... Tinha Neymar. Eu acho que foi Dorival, isso, cara. Quando ele jogou falar o nome do Dorival pra vir pro São Paulo, eu falei isso. Ele vive daquela fama, ele vive daquele semestre. Ele vive nada. Que tinha só Neymar, Ganso, Robinho. Ele quase caiu no Flamengo, não foi? O Dodô falou isso aí, no Palmeiras. Eu falei que o cara, o São Paulo, quando pegou. Pega a gravação aí, eu falei. O São Paulo está assinando a cartilha para cair para a segunda divisão. O Dorival é muito fraco, na minha opinião. sempre foi e é fraco. E a gente, como rival, fica preocupado. Eu até entendo que o torcedor... Você como rival, claro. Vai, larga de Domênico, ser Domênico, eu vou dar uma dica. Eu não sei, levanta pra ele. Não, peraí, vou dar uma... Peraí, Domênico, rapidinho. São sete e pouco, hein? Deixa eu só dar uma dica aqui agora, acabei de receber a informação. Já, já, o hino do Verdão, gente. E o Domênico vai concordar, ele vai ficar bravo que a gente não deveria dar essa dica, mas Eduardo Batista caiu da ponte, tá livre. Tá livre no mercado. Tá livre no mercado, hein, Domênico? É o treinador, eu acho assim. É treinador. Eu acho que o São Paulo tem que pegar, por exemplo, o Eduardo Batista, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui. E apostar nesse inferno, você não apostou no seu time. A gente apostou. Apostou e perdeu. Novo. Ai, ai, ai. Felipe, mas diz aí, cara, o que mais você quer falar? Não ia nem mandar embora o Dorival. Não, é só isso aí. Queria mandar um abraço. Pode ficar aqui. Ó, tem torcida estádio 97. Boa. Ah, é... É sábado ou é domingo, Sombra? Domingão, 5 horas. Mas você quer que a gente mude pro sábado? É, a gente muda. Não, eu quero ir na torcida do estádio 97. Aê, rapaz! Tá vendo? Vai estar só eu lá, né? Porque a torcida não vai. Vai. Nossa, vai. O Marcão vai. A principal torcida organizada do São Paulo tá falando que pra galera não entrar, eles querem público zero. Eu só entendo em cima disso, acho que é legítima a manifestação. Exato. É legítima, e tem todo o direito de não entrar, só não pode impedir de quem queira entrar. Sem violência, porque, né? Exato. É então, greve, né? Inclusive, o negócio. Eu penso que demanda uma atenção especial da Polícia Militar. É verdade. Para esse nem caso. Nem intimidar ninguém. Exatamente. Não quer entrar. É, isso não pode, né? Não quer entrar, legítimo. Eu acho faz que, aliás, parte, uma, faz aliás parte, eu acho que até. Público zero é uma manifestação fantástica. É um jeito pacífico de se manifestar isso. Contrário, né? Desde que todos queiram. Hã? Sim. Desde que todos queiram. Sim, ok. Mas aquele que quer entrar, ele tem direito de entrar. Individual, coletivamente, tudo bem, porque não envolve agressão, você entendeu? Claro, claro. Ok, mas realmente, não pode haver coação. Sim. Mas eu acho que a presidente de São Paulo aí, ele tem que ouvir a torcida, tá pedindo o Luxemburgo, põe o professor. Não, põe não. Chegou a hora do professor assumir o São Paulo. Põe não. Ó, o ano passado, né? A torcida tava apoiando, São Paulo brigando pra não cair, ele não abriu as portas lá, fez uma reuniãozinha. Ele pergunta se ele vai abrir agora, pra fazer alguma reunião. Agora ele não vai. Porque a torcida agora tá protestando, a torcida agora Felipe, tá brigando. Faz assim, ó. Valeu, Felipão. Muito obrigado domingo, pela sua ligação. Tá esperando. Desculpe você. Por ontem, mas ó. Se liga aí. Se quiser ajudar ainda, pode cantar o hino do Verdão, a gente deixa. Eu vou filmar aqui. Eles vão cantar aqui o hino do Verdão aí, ó. Tá? Vou filmar aqui. Bom, olha. Passa o endereço pra ele aí, Sombra. No domingo, você tem que estar até as 3 horas da tarde. Agora vai ser legal. Na rua Curumins, número 5. Tá bom? Número 5, né? Tá, aí eu vou fazer o todo dia de clássico no McDonald's, é isso? Boa. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, presente do Vander. Ilustre São Paulino. Eu adoro. Ô, Marcão, ajuda aí, tem mais? Oi, fala aí. Tem mais alguma aí, propaganda aí? Eu vou falar só patrocinador, mas não vou ficar dando ajuda cara. Olha, tem baterias zero quilômetro. Eu só vou dizer onde e não falo mais nada, se errar não ganha. Tá. Onde? Você encontra a bateria certa para o seu carro. Boa! Cara é bom, hein? Cara é bom. Ai, que beleza. Aí, eu queria mandar um abraço para todo mundo aí. Boa. O meu irmão Bruno Rocha, aí se ele está escutando e sou fã de vocês aí. E convido o Alê de vez em quando aí pro programa. Às vezes ele vem, isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. O Alê tá aqui todo dia, porra. Tá bom. Um abraço. Valeu. O Alê, de fato, sempre está. Um abraço. Agora vai você ser sensacional. Você sabe que onde tem souvenir, sempre tem muito mais qualidade, né? Muito Mas não bom. É só em parede, não. Na hora de pintar pisos, você também pode contar com a Souvenir. E já tá na hora de você conhecer o melhor Souvenir Piso de todos os tempos. Souvenir Piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que Souvenir Piso é outra coisa, além da qualidade que você já conhece. Souvenir Piso rende até 380 metros quadrados e tem tecnologia de alta durabilidade da Souvenir e ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com Souvenir Piso. Souvenir, se faz diferença para você, a gente faz. Estádio 97 também tem oferecimento de baterias zero quilômetro. a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Oferecimento também de McDonald's, novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Muito bem, agora nós vamos os três tenores. O que eu acho e sugiro é o seguinte. Isso aqui é o nós seguinte. Três temos que cantar próximos ao mesmo microfone. Exatamente, para poder filmar. Para que possa captar ali, todos. Vai lá, então, vai lá, favor, vai lá os dois. Meus amigos, lá, venham aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu estou, nesse momento, com a minha batuta. E eu estou ao vivo batuta, no Instagram, mostrando essa cena maravilhosa. Para poder reger, não é verdade? Reger essa orquestra. RG, RG. Você não disse que ia maestrar? É, pega na pode minha ser, batuta. Vai, vamos maestrar aqui. Vai. No português, vamos lá. Aqui, ó, olha o respeito. Peraí. Ó. Eu posso então ficar do lado? Você pode ficar do lado do Mota, por favor? Demorou. Por que você não quer ficar do lado? Eu não, tô fora. Sensacional, RG. Vai cair aqui, cai, aqui, cai. Para de mexer, que eu tô fazendo vocês com o cara de cachorro. Vamos lá, atenção. Peraí. Atenção, muito obrigado. Ainda não. Senhores, e vocês tá tratando de cantar alto, hein? Vocês dois aí. Não, e se não cantar aqui, ó, que eu sou o maestro. Vocês têm que cantar direitinho. Se não, voltem. Se não, volta. Vai, vou dar atenção. Do porco vamos lá, aqui, né? Vamos lá, solta lá em 3, 2, 1. Vai cantar com cara de cachorrinho, atenção. Vai. Valendo. Aqui, vamos lá, vai. Quando surge o alviverde imponente, mais pra cá, Mota. No gramado em que a luta o aguarda, vem, Mota, mais pra frente. Sabe bem o que vem pela frente, lindo, lindo, vai. Que a dureza do prélio não guarda, agora sobe, vai. E o Palmeiras na dor da partida, agora vai. Transformando a lealdade em padrão. Me levar de vencida e mostrar vai, que de fato é campeão. Agora é o auge, vai. Defesa subindo, vai, Mota. Tá e atacante. Segura. De raça. Subiu. Torcida que canta. Vai, levantou, vai. Defesa que passa. Agora vem vindo. Linha atacante de raça. Agora vai com tudo, vai. Torcida que canta. Mais lindo, vai! O nosso viver inteiro. Que beleza, ó! Quem sabe vai. Ser brasileiro, ostentando a sua filha. Vamos lá! Vamos lá, de novo, vai! Vai com palma, com palma! Vai, Motinha, vamos lá, vai! Sabe bem o que eu vem sou pela bem. Frente. Que lindo, vai! Que a dureza do prédio vai em cima, tarda. Vai. E o Palmeiras na dor da partida. Toma aí, transformando a lealdade em padrão. Vai! Agora vai! Sabe bem vai, Motinha, vai, Vencida. Ânimo! É isso, no peito. Isso, lindo, vai, agora. Defesa. Aí, subiu. Que ninguém passa. Dá uma caidinha. Linha atacante. Médio. Vai, subiu, vai. Torcida. Gol! Vai pro inferno, leque. Defesa. Vai, de novo. Que ninguém passa. Valeu, Nenê. Linha atacante de raça. Vai, de agora, subiu. Torcida que canta. Que ânimo é esse? Que ânimo, hein? Vai, tá Inteiro, vai, agora. Quem sabe ser brasileiro. Abra o cavalo, sim. Ostentando a sua fibra. Ah, que lindo, meu irmão. Sensacional, meu. Olha, sensacional. Protesto. Olha, e não cantaram direito, viu? Protesto. Não cantaram direito. Não cantaram com ânimo. Cantamos duas vezes ainda. O Sombra ele cantou direito, mas não cantou com ânimo. Quando vai cantar o hino do outro clube, tem que cantar com ânimo, velho. Mas cantou, mano. Cantou. Vai, não, chega. Você, inclusive, não nem ouviu tua voz. Lógico que eu cantei. Não vem com essa, não. Não vem com essa, eu, não. Eu, mano, quando eu cantei muito falou, mais. Falou, Frank Sinatra. O Domênico cantou com a mão no peito e falou poropopó no hino. Poropopó não tá no hino, o Domênico fez porque quis. Ele gosta, ele gosta. Eu mandaria pro Leco esse trecho gravado. Pra ele ver o que tá acontecendo, né? Com um recadinho pra ele. É capaz dele ficar feliz. Não, ele vai. O Leco vai adorar, imagina. O Leco vai adorar. Bora as bolas. Ô, Olha o mico que a gente paga. Parabéns. Verdade, aos obrigado. Lembrando, tô pagando mico por solidariedade aos amigos, hein? Ah, nossa. Nem é São Paulino, né? Culpa de quem? Culpa de quem? É São Paulino. É, culpa todo mundo, velho. Todo mundo tem que segurar sou esse São rojão Paulino, aí, mano. Eu sou bobo. Ah, não, então, não importa. Não quer dar a cara a tapa, eu torço pro São Paulo. Ai, ai, ai, deitada agora do Hopi. Deitada agora do Hopi. Corinthians. Só que eu tô dando a cara a tapa desde 69. Não descobri em 2002. Ah, aí não. Aí não. São Paulino também. Ai, ai, ai. Eu nasci em 70, desculpa, sou um ano mais velho, né? Devia ter nascido antes. Só que eu tenho provas. Ah, é, nossa. Tem uma camisa de São Paulo de 2002, Mota? Ah, vai te catar. Não, pegou não, fogo na casa não, que ele tinha não, na Oca. Vai te catar, guardado com o diploma. Ah, pegou fogo. É, mas, ô Sombra, por dar a cara a tapa, velho, houve uma polêmica também no jogo do Palmeiras ontem aí com o São Paulo. É, um torcedor palmeirense que acabou publicando um post na internet. É meu amigo. É seu amigo, Motinho? É, William De Luca. É, ele chama William De Luca, ele Sim. é jornalista também. Ele Sim. fala o seguinte ele aqui ativista. No post dele, ó. É, a torcida do Palmeiras, em sua homofobia típica, canta que todo viado nessa terra é tricolor. Aspas aí, todo viado nessa terra é tricolor. Ele coloca entre aspas. Parece que encontrei uma exceção à regra. Eu mesmo, viado e palmeirense. E ele vai que em todos cola os jogos, estádios viu? Em todos os jogos. Ele é fanático, ele vai em todos os jogos, viu, mano, do Palmeiras. Sim, ok. Mas da mesma forma que ele chama a torcida do Palmeiras de homofóbica, o Domênico Sombra, Mota, o Marcão, o Benedetti, meus amigos que estão aí também, a Regi número 2, o Ale, que agora deve estar dormindo também, deve estar de fogo. mas a situação é a seguinte, Sombra, nada contra, eu acho que todo mundo aí tem direito de optar pela opção sexual que entender ser melhor, independente de ser hétero, independente de ser gay, enfim, cada um escolhe o que tem tem a opção também do chefe que a gente não entendeu qual é. É indefinido. É, tá escrito lá, I don't know. I don't know, só no que der vontade. na opção dele tá I don't know. Mas enfim, não questionando aqui a opção sexual do garoto aqui, ele pode ser homossexual, é um direito que lhe cabe, eu acho que ele tem que, se gosta de futebol, não vejo problema nenhum em estar no estádio, eu acho uma babaquice o cara sofrer algum tipo de preconceito com relação a isso, mas eu acho que ele rotular uma torcida como homofóbica, sendo que o mesmo, em diversos jogos que o Palmeiras fez contra o São Paulo e provocações que ele fazia para amigos e tudo mais, ele usava a expressão Bambi, que costumeiramente a gente usa no programa também. Uhum. É, isso eu não vejo como um preconceito, mas para um cara que dita que uma torcida é homofóbica pelo fato de gritar lá, tipo bicha pro goleiro quando vai bater tiro de meta, ou então que faça uma música falando que todo viado nessa terra é tricolor, eu não vejo tanta coerência num cara que tá questionando aí a própria torcida, dizendo que essa torcida é homofóbica, sendo que ele utiliza teoricamente um adjetivo pejorativo para qualificar uma outra. O que ele queria, ele conseguiu, mano. Era trazer a mídia pra ele, ele conseguiu. Tá surfando, mas na peraí, é uma bobagem desgraçada, não, porque todas não é as torcidas. Todas as torcidas são homofóbicas. Então, isso aí é. Mas claro. isso, pera só um minuto. Isso vem. Desculpa, isso o vem... futebol não, é homofóbico. Ô, Mota, não é questão de ser homofóbico. Ah, uma coisa não. É a gente brincar aqui, a gente brincou e o estádio começou brincando. Quando a gente falava alguma bobagem aqui, ou não sei quem, enviado. Isso é ser homofóbico? Isso é uma brincadeira. Não, mas quando você de fala futebol, viado, que em campo você brinca de futebol, de viado, é homofóbico. Sempre Domênio. Teve isso. Olha, porque você quer dizer que o cara, porque o cara é okay. gay, ele é menor do que vamos você. Dar oportunidade. Não, mas ninguém falou isso. Mas vamos... tô falando que o homofobismo é isso. Segue o jogo, sem falatório. Tem uma porrada de mensagens aqui pro pessoal participar aqui com a gente no 3284-7097. São os corneteiros do estádio, gente. Corneteiros do Estádio 97. Boa tarde, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o João Paulo, São Paulino de Guarulhos. Irmão, esses caras tá de sacanagem trazer a Aguirre pro São Paulo com essas ideias aí, mano. Eu vou falar uma coisa pra você, Sombra. 40 anos nas costas aí, mano. Vou pra estádio desde moleque. Eu vou falar pra você. Eu nunca vi um time de jogador tão bunda mole igual esse time de São Paulo. Já vi time ruim do São Paulo. Aquela vaga, Jean e Júlio Santos. Agora esses caras que tremem em clássico assim, irmão. Cê é louco. Forte abraço pra vocês aí, rapaziada. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Show, RG. Concordo, mano. Concordo com ele. O RG tá por aí? Vai, mano. Era região número 2. Diga. Se o São Paulo estivesse no filme Titanic, essa era a hora do cara do violino. Que um olha pro outro e fala: já tô me ferrado, toca aí. Toca aí, o barco essa já tá afundando e não tem jeito. E o bagulho vai melhorar. Ah, mas vocês ficaram bem no vídeo aqui que tá espalhando aqui, hein? Nossa, que legal, hein? Ah, pro inferno. Olha, parabéns aí, tá espalhando o vídeo nosso aí. Ah, eu não. Eu sou chuqueirinho. Eu vou ajudar. Eu isqueirinho barro, é legal. Eu sou contra. Vamos retweetar tudo, gente. Vamos fazer isso virar agora, vamos viralizar isso aqui. Não. Bonito, viu? Hashtag três terrores. Três terrores, isso. Hashtag três terrores. E aposto, o Marcão pagou, o sobrepagou. O trio Los Angeles também, pode ser também. A Robomota 97 tá lá no meu Insta, velho. Pode ir lá, não tem vergonha de colocar. A aposta tem que ser paga, não tem? Tem. Eu não vi ninguém aplaudindo a gente aqui. Quando foi o Dodô, eu aplaudi você sim. Seu trouxa. Então toma aqui, apareceu. Na moral. Cara, como assim, todo mundo? O que é isso? Aplaudimos você quando você pagou a aposta. Porque eu de certa forma, desculpa dizer, mas de certa forma... Ah, você não pagaria. Não é isso. Muito pelo contrário. Eu apaguei uma aposta. Apagou. De certa forma, quebrei um preconceito com relação... É verdade. Ah, é verdade. Ali foi o início de uma era. Uma nova era. Para. O início de uma... Nunca ninguém pagou a aposta aqui. Não, pagou, mas não daquela forma. Não, eu parei. Domênico, eu quebrei aí... Eu cantei esse ano. Mas nós cantamos antes. Cantaram quem? O hino do Tricolor. São Paulo. Você tava, eu não vi. Então, eu não tava aqui. Nossa, passei até batom no dia. Passei batom e tudo. Não vi. Não deu essa repercussão, desculpa dizer. Não deu. Então, por isso, você é muito mais querido. Você é muito mais querido pela torcida corintiana. Se vocês fizeram isso, parabéns. Não, e eu fui solidário, né? Porque entrou porque apostou pro RG, esse banana aqui. Eu fui dividir com assim. Vamos lá. Você cantou, é? Gente, mais cantar, cornetadas, hein? Mais cornetadas. Vamos lá, mais cornetadas no oferecimento de Amanco. Amanco, Amanco. Anacleto, Campanella, Canindé e Javari. Oi. São Paulo já jogou a série. É verdade. No Paulistão 91 virou a mesa pra subir. É verdade, hein? São Paulo já jogou a série B. Vamos lá. Série B. Mais um palhaço querendo aparecer. Bonito. Paulistão 91 foi Série B. Ah, mano, você vai ter que provar isso aí. Deixa o cara falar o nome dele. Eu vou processar. Deixa o cara falar o nome dele. É, processa porque ele tem que provar. Mano, diga. Foi uma das músicas mais espetaculares que eu vi em toda a minha vida. Olha, inclusive, Domenico Gato, eu sei que o Paul McCartney tá vivo ainda. É, ele poderia regravar essa música aí na versão Beatles, né? Porque qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Eu não vi. Põe de novo pra gente ouvir aí, que eu não vi. Já foi. Ele não falou o nome. Falou no final? Não falou. Vai pro próximo. Eu queria saber o nome pra poder parabenizar o ouvinte, que não sei o nome dele. Vai ficar aí. Põe de novo que eu quero ouvir aí. Quer saber o nome dele? Vamos ver. Vamos lá. É Anacleto. É nós, Dodô. Fausto, palmeirense de São Bernardo. Fausto, bicho. É o bicho. Dá pra ele agora, bicho. Esse Fausto merece um prêmio aí, hein? É o melhor. Chegou até hoje, hein? Mais uma cornetada. Oferecimento da Obra Max. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Fala, galera do estádio. Aqui é o Luciano da Vila Guilherme, Tricolor. E, ó, realmente concordo com o Sombra aí. O Dorival foi demitido justamente. O treinador era 3,5 para um elenco nota 4, entendeu? Agora, graças a Deus, meu, o Marcão aí não é técnico de futebol, não é técnico de São Paulo. Vocês imaginam o que a gente ia passar de nervoso? Tá de brincadeira, Marcão. Quando eu quero ficar bem louco na balada, eu espero tomar a mesma coisa que você toma aí. Nossa senhora. Uma deitada, Marcão. Não, mas na moral, Domênico, eu acho que pra esse jogo contra o Palmeiras, mano, é o que eu tinha falado pra vocês aqui. O Dorival tinha que ter um plano B em termos de esquema tático, mano. Esse jogo é contra o Palmeiras, o São Paulo jamais poderia ter entrado pra jogar de igual pra igual. Você acha que tinha que ser como, Marcão? Metia um 3-5-2, irmão. Vem cá, Marcão. Você acha que ele tentou entrar de igual para igual, Marcão? Não, mas ele não muda. O Dorival Júnior, o problema maior do Dorival Júnior, cara, é ele ser refém, mano, de um esquema só de jogo. Ele tem esse esquema de cara aberto. É limitado. Então, mas é isso que eu tô falando, Motinha. Tipo, ele não abre mão, cara, desse esquema de jogo. Então, acho que você tem que montar seu esquema. Eu concordo, tinha um momento do jogo que você poderia ter colocado o Pita e o Silas no meio pra dar mais qualidade na armação. Não, você precisa jogar contra também. Eu acho que você. no caso aí, eu sei que o Verdão ele é uma máquina, né? Então, assim, vocês deviam fazer o seguinte: vocês tinham que entrar com três zagueiros, quatro volantes, não, e os dois lá atrás não podem subir de forma alguma. Não, sabe aí pode máquina. Ser que nós ganhássemos apenas de 1-0. Porque, ó, vou te falar. É uma máquina de fazer. Não, vou te falar, o Palmeiras. Isso, Palmeiras. Três volantes, me deixa, ó, vou dizer pra vocês. Eu não tô ainda, hein? Mas não me deixa ficar nojento, hein? O Palmeiras. Não me deixem! O Palmeiras vinha de quatro jogos sem vencer. E o São Paulo também vinha, né, numa sequência não tão boa. Aí pegamos vocês. Cara, mas, então, mas na moral, Domênico, é isso. O Dorival, ele pensou dessa seguinte forma. Ele falou, mano, o Palmeiras tá quatro jogos sem vencer, vou pra cima pra tentar também tirar uma lasca, mano. Só que, pô, os caras jogando em casa, um clássico. Pelo investimento que foi feito no time, é óbvio que o Palmeiras vai vir pra cima tentar atropelar. Isso é batuta. É. Bora, mas próxima. Mais mensagem, eu juro, cara, eu me admiro vendo vocês tentando achar explicações. Ah, mas temos que tentar, mano. Ah, pô. O Marcão, né? Ah, mas na moral, RG, eu me contenho, cara, a fazer as críticas dentro de campo. Porque se a gente ficar falando, mas porque tá ruim por causa do Leco, então a gente vai ter que ficar sem falar nada até 2020, até ele sair de lá. Foi o que eu falei. Né? Então, exatamente. Eu acho que a gente não tem o que fazer mesmo. Não, acho que tem. O Lucha tem que Sombra, ver, vamos partir pro princípio, cara, Domênico, do emocional. Aí, cara, morta. Às vezes você consegue trocar um treinador e pelo simples fato de você trocar a figura que tá do lado do campo ali, você já motiva de novo o elenco, cara. Às vezes acontece. Porra, o esporte, ano passado, quando chegou o Luxemburgo, começou a contratar 10. Hashtag Luxa no São Paulo. Eu acho que o São Paulo já colocou. Sabe aqueles caras que fazem coach? Motivadores, psicólogos, etc. Eu vou colocar 10 no banco pra motivar o Edmar, cara. É louco. Esse aí é ruim, hein? Não, todos eles, né? Porque eles entraram mortos. Mas só ele que é ruim, né? Não, tem. Mas vamos lá. Ó, gente, só na hashtag Luxa no São Paulo. Vamos ajudar o São Paulo, porra. Vá pro inferno. Vamos lá, mais uma cornetada. Ou o coisa lá do Ponte Preta. Eduardo Batista. Essa é pra você, Marcão, José Justo, Jardim Progresso, Zona Sul. Tchau, tchau, Dorival. Tchau, tchau, Dorival. Marcão, não chore assim. Valeu, galera. Cadê a dentada, hein? Mas normal. Esse programa aqui acho que é o melhor do ano, esse aqui. Ah, vá pro inferno, Dorival. Ah, melhor foi a semana passada. A rima, é tudo. Melhor do ano, RG. Tchau, Dorival. Tchau, Dorival. Ah, que pena, né? Que pena. Caiu, Dodô, né? Dodô, opa, eu... manda um recado aí do Buscapé, por favor, Dodô. Já tem mais cornetada. Hoje tá espetacular. Olha só, tá chegando o dia do consumidor Brasil, hein, gente? Presta atenção, Maltinha, não fica triste, não. Dia 14 de março, você vai aproveitar até 50% de desconto em milhares de produtos, meu amigo. E para descobrir as melhores ofertas da internet, você já sabe, né? Vai direto pro Buscapé, né? Acesse buscapé.com.br, compare preços entre milhares de lojas e encontre os melhores descontos. E além disso, tem a função histórico de preços. Certo. Aí é muito legal, onde você vai poder ter a certeza que a oferta vale a pena. É, meu amigo, fica ligadão. É só vai só acontecer no dia 14 de março, hein? Sim. Só 14 de março, então acesse agora mesmo, hein? Buscapé.com.br, dá um busca, meu amigo, compare, economize. Faz assim, ó, dá um busca. Legal, legal. Continuando aqui com as cornetadas do Estádio 97. Cornetadas do Estádio 97. Oi, pessoal do estádio, aqui é a Jéssica de Guarulhos. Eu torço pra Barcelusa, portuguesa. Fiquei muito feliz com a vinheta hoje. Poderia fazer isso todo dia. Eu quero falar do Mano, porque eu acho que deve ter algum problema com esses caras aí da Vila Maria, sabe? Meu namorado da Vila Maria fica me enrolando, não me pede casamento. E tá aí o Mano, né, com a Thaís. Mano, só um recado pra você, como meu namorado também. Pode me perder? Você pode perder a Thaís, viu? E ela é muito gente boa. Sempre me responde no Insta. Então, ó, mano, é só um bocadinho. Casa logo com a Thaís. Beijo, pessoal. Tô achando que ela ameaçou, senhor Vazinho. Para. Ela é amiga da Thaís. Mas ela é amiga. Isso foi uma ameaça. Amiga nada. A Thaís já tem que estar encaminhada. Já tá encaminhada. A Thaís não quis vir a mim de falar, mandou amiga. Exatamente. Pelo contrário. Eu captei essa mensagem, sabia? Não, é que vocês são capachos de mulher, vocês casaram cedo. Não, vocês não, vocês casaram cedo. Você também, Domênico. Tá com quase 40 anos já. Não, mas é verdade. Casei com 38, pô. Olha esse plural. Então, mas o Domênico tá com quantos anos? Eu tô com 36. Espera chegar nos 38. Não, vou esperar nos 42. Não, 42. Eu nunca vou tomar pique, hein? Aliás, amanhã faço 6 anos quebrar o recorde. Aí vai tomar pique. Inclusive, ô Domênico, eu não concordo com essas pessoas aí, ó. O cara que casou aí, talvez, aí mais tarde, Casou aí, acho que com 8 anos. 8 anos não é suficiente pra você conhecer a família inteira, cara. 8 anos, né? Pô, para, isso é um absurdo. É por isso que as pessoas casam cedo e separam cedo. Tem que ter cuidado. Por causa disso. É, você tem que conviver com a pessoa, pelo menos aí, ó. Namorar uns 12, 15, aí fica noivo mais uns 4, 5. Não, mas é isso, mano. Então, mano, se você conhecer um tio da Thaís e não gostar, você vai separar isso? Talvez, talvez, é motivo. Ô, mano... É que já deu tempo de conhecer todo mundo, né, mano? Ô, mano, falando sério, você não tem medo que ela te abandone? Falar, imagina, abandonar disso. O quê? Ô, Mota, por exemplo, se você tem uma Ferrari na tua garagem, você vai enjoar? Você não enjoa, cara. Pode enjoar, você pode querer outro carro. Não enjoa. Não, mas na moral, a Thaís pode ter uma Lambo. A Thaís só não abandona o mano porque ela já tá com 39 anos, mano. É mulher com 39 anos quando ela não casou. A Thaís não tem isso tudo, você tá louco? Caraca, velho. Não, e que ela tá bem... tem. Ó, e ela tá. Mas, ó, eu sou uma dádiva na vida dela. A Thaís tá meio gordinha, eu acho que ninguém quer mais. Não é que gordinho o quê, o seu mané? Não, fala assim, não. É o seguinte, ô, mano, ó, fica fofa, tranquilo. Né, fofa. Fica tranquilo você, que eu mano. Conheço a Thaís ama você. Não tem a menor condição dela separar de mas você. Mas, ô Domênico, mas é óbvio que já, não tem. Né? Por exemplo, a garota, ela disse que torce pra Portuguesa. Sim. O cara não casa também, porque vai saber se ela não tem aqueles bigodinhos de lado, sabe? É isso? Tipo, parecendo um bagre, velho. Um catfish. Sabe o catfish? Assim da olha lá, é verdade. Vamos lá, na verdade, mas... tem umas minas no metrô de vez em quando. O metrô é bom pra você ver umas figuras dessa daí. Ah, é, nossa. É, é buço, não parece, mano. RG? Buço, meio, é meio chinesa, assim? É buço, tipo... é buço. Buço. É tira é com a linha, né, mano? Que nome tira com a linha. Buço. Com a linha não, tem que passar, tem que passar a lâmina, assim, pra não mais nascer nada. Elas cortam com a linha. Tem cera, tem cera. Senhores, senhores, vamos ouvir mais, tá legal hoje. Não, tá ótimo. Boa, boa, passando os caras. Hoje vai até as 9 hoje. Fala da fofa, Thaís. Solta mais, corneteiro, vai, vai, que tá legal hoje. Galera do Estádio 97, Rodrigo da Brasilândia, São Paulino, tricolor otimista, sempre acredito no meu time, no tricolor, no peso dessa camisa, de tantas glórias. Tricolor tá em uma fase ruim faz anos, concordo com tantas palavras que o Sombra diz, mas não concordo com esse pessimismo. Nossa. Acredito e tenho otimismo pelo meu time. Nossa. É, vejo o futebol brasileiro, tricolor não tá tão mal, vejo tantos times aí ruim também. Tá ruim, não tá ruim. Nossa, que deitada no Sombra que agora, Motinho. Deitada, né? Não, foi pro Sombra. Ele foi bem até a hora que ele falou assim, tricolor não tá tão mal. Bem, não tá tão bem. Mandou bem, o cara mandou bem. Quando o cara fala que o time não tá tão mal, ô, Domênico, dá a mão aí, dá a mão pro Sombra levantar aí, que agora ele caiu até da cadeira. Sombra ante. Hashtag Sombra ante. Pra tentar te salvar aí desse bombardeio. Nossa. É, uma informação aí fora do principal assunto hoje aí, que é o Palmeiras de São Paulo, que aconteceu ontem. Aquela revista lá, a 442, vocês devem já ter ouvido falar, uma revista inglesa. Certo. E muitos consideram essa revista extremamente conceituada. Eu já coloco em xeque a credibilidade, porque vira e mexe eles apresentam umas matérias aí que não tem muito a ver. Mas enfim. Vê se vocês concordam aí, vocês podem dar a opinião de vocês. Vamos lá. É, eles colocaram, eles fizeram um ranking, Domênico Gato, dos 10 maiores goleiros do século XXI. Eu vi, mano. Vanderlei, tá? O século XXI, ele começa em 2001. 2001 começa o século XXI. Tá. Então vamos lá. O top da lista deles ali, o número 1, Buffon. Pelo que jogou, mano, acho que tá de grande tamanho. Não, eu acho que o Buffon talvez deva ter sido o maior goleiro que eu já vi atuar, mas enfim, Buffon, tá, acho que tá bem servido. Tá bem servido, primeiro lugar. Cacilhas, segundo goleiro. Ele jogou muito, mano. Já contesto. Já contesto. É bom goleiro, mas já contesto. Já contesto. Como segundo, não. Eu acho, por exemplo, o Neuer muito mais goleiro que o Cacilhas. Eu acho que o Kahn foi muito mais goleiro que o Cacilhas. Não, mas eles colocaram em segundo, mas enfim. O Cacilhas tá em segundo. Van der Sar, o Cacilhas é o segundo. O Van der Sar é o terceiro da lista deles. É bom. Pra mim, eu já inverto. É o quarto. Também muito bom. O quinto é o Neuer. O Neuer eu já colocava em segundo ali ou em terceiro. Mas vamos lá. O Van der Sar o segundo. O Kahn é o sexto. Agora começa a presepada, Domênico Gato. Por quê? Valdez, cara. O Valdez, braço curto, que jogou no Barcelona, é o sétimo goleiro na lista dos caras. O De Gea, que tem conquista aí também, né, meu? O De Gea que passou pelo Manchester United. Não, o De Gea tem que estar. De Gea tem que estar, mano. Ele é o oitavo, ele pega muito, mas eu acho que tem goleiros aí. Por exemplo, o Marcos, que jogou em 2001, ele tava jogando. Foi campeão do mundo em 2002. Ele foi campeão, pô. Eu acho o Marcos muito mais goleiro que o De Gea, por exemplo. Mas enfim. Mais que o Júlio César. O nono, pasme. Júlio César, goleiro da seleção brasileira. Mas ele tá, mano, porque ele jogou muito tempo na Europa. É, não, mas mesmo assim, Domênico, mesmo assim, tem inúmeros goleiros que são melhores que ele. É, aí você pega lá, o Lohri, que é o décimo. Não. Já também é um goleiro meia boca. Não. Entendeu? É. Pra mim, o Courtois é bem melhor que vários aí, por exemplo. Sabe qual é o problema aí? O Brasil sempre teve muitos goleiros sensacionais, muito bons goleiros, né? Sim. Tanto que na Copa 2002 tinha três fantásticos goleiros, né? No Marcão, o Dida e o Dida Rogério. Não jogou na Europa, Domênico Gato? O Dida não é goleiro que o César? O Dida poderia estar nessa lista. Ele é muito mais. Melhor que o Lohri, muito mais. Ele é muito mais goleiro que o Lohri, ele é muito mais goleiro que o Valdez, é muito mais goleiro que o Júlio César e não tá na lista, né? E outro, acho que o Vanderlei não tá porque eles não gostam de colocar dois holandeses na mesma... Onde o holandês? O Van der Sar. Vanderlei. Mas, mano, essa lista... Agora que o Mota entendeu. Essa lista aí, você discute, você vai entender um em quarto, outro em segundo, blá, blá, blá, blá, blá, blá. O que não dá pra entender é a outra notícia que tá voando por aí. De que o Neymar tá arrependido e quer voltar pra Espanha, lá pro Barcelona. Não, faz Barcelona não. Real Madrid. Já deram preço. Não, Espanha. Volta pra Espanha. É o Barcelona, tem razão, RG. São duas situações. Deve ser fake news. Ele está arrependido. A notícia é: ele está arrependido e gostaria de voltar pro Barcelona. Eu gostaria. Tá lá conversa com os jogadores do Barcelona, blá, blá, blá. E a grana que outra notícia é de que o pai dele. Estaria conversando com o Real Madrid. O pai dele foi visto conversando com advogados do Real Madrid. Quer dizer, cara, isso sim é uma bomba atômica, né? Você imagina, cara? O cara voltar, até o valor. O cara voltar pra Espanha. Como né? Santista, eu quero que ele fique um ano num time, não, lógico, outro no outro. É outro, ótimo, outro. Mas. Pô, é, mas chega uma hora que não dá mais. Isso pra carreira dele é péssimo. Nossa, não, mas não dá mais dinheiro. Cara. Chega uma hora que acaba, não paga mais pra vocês. Você é louco, mas não imagina. É? Não, é o clube formador. Mas mesmo assim, mas chega uma hora não acaba. Isso não, acho que não. Não. Até, não. Permanente. Até não. O fim. Só acaba se ele sair quando acabar o contrato. Aí não tem. Não, eu acho que vai até uns 30 e tantos anos. Sei lá quanto. Ó, gente, esse ano tem resort do estádio isso você já tá sabendo, não é? Então, mas o resort esse ano estará em nova localização. Sim, o nosso resort será no Vale Suíço. Aí já deu uma gulgada aí, já viu onde é o Vale Suíço? Bonito, hein? Gente, é bonito, é familiar, é uma delícia, cara. É demais. Bonito. Tem 11 piscinas. Nossa. Três delas são climatizadas. Tem um tobogã que a criançada vai amar, né? Aquele toboágua bacana. É legal isso. Não, não é um toboágua, mas é aquele tobogã que você vai deslizando pra cair na piscina. Adoro. Não aquele que você entra num buraco, né? Sim. Ah, tá. É diferente, é abertão e tal. Escorregador. É escorregador. Adoro, escorregador, adoro. Né? Adoro. Popular. É legal, um mega escorregador. É tobogã, animal. Né? Atenção, resort do Estádio 97 de 18 a 20 de maio, esse ano no Vale Suíço. E com uma novidade, hein? Grande novidade, o inclusive de bebidas. Boa. Atenção, Dodô, essa é pra você. Das 10 da manhã às 11 da noite, você não vai pagar nada mais. Por exemplo, pra beber águas, sucos, refrigerantes, cervejas nacionais, caipirinhas e caipiroscas. Você bebe à vontade, né? Sim. Aconselhamos beber com moderação. Eu vou beber com a moderação. Prazer, moderação. Prazer, moderação. Eu vou beber com a moderação. Então, até às 11 da noite você não paga. Tanto logo o dia que você chega. Sim. Né, que você chega no fim da tarde, de sexta. O sábado e o domingo. Jesus, animal, cara. Show. Então ligue agora na Lotus Travel. O time da Lotus está aguardando sua ligação. Boa. Faça hoje mesmo sua reserva. 2896-4665. Repita. 2896-4665. Você pode ligar agora. Liga agora, tá bom? Liga. Tem uma equipe bacana lá da Lotus Travel. Ligue já. 2896-4665. E também temos aqui a possibilidade de você consultar pelo WhatsApp. É o 96-329-7659. 96-329-7659. E pode parcelar em 6 vezes no cartão. Crianças até 12 anos no apartamento com 2 adultos não pagam. Show, hein? Demais. É animal. Pagamento à vista tem um baita de um desconto. Boa. Tá? Liga lá, 2896-4665. E todas as, aquelas atividades que você já conhece do estádio. Vai ter novidade, vai ter clínica de futebol, vai ter beach vôlei para as meninas. Esse ano o futebol vai ser futebol de campo. Nossa. É muita curtição, tá bom? Resort do Estádio 97 tem apoio da Futeliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time em futeliga.com.br. Futeliga, 15 anos conectando o futebol. Ai, sombras. Campeão do Um torcedor de São Paulo. Ousante aí. Não. Ele, lá vem. Ele colocou assim no Twitter aqui. É. Se vier o Oswald de Oliveira, eu abandono a carreira de torcedor. Não vem. Né? Esse aí não tô nem imaginando. Que o Leco gosta dele, hein? Eu tô na dúvida aqui, porque eu tô tweetando aqui, mas chefe, o que eu ponho aqui? Porque eu tô... Hashtag Luxa no São Paulo ou hashtag Eduardo Batista no São Paulo? Qual que eu ponho? Olha. Vamos lá pro momento sem parar? Bora. É isso aí. Aproveite o melhor da vida com sem parar. Aproveitar mais o passeio com as crianças, chegar logo no cinema, abastecer sem ter que descer do carro. Então vai de sem parar, é sem parar para estacionar, sem parar para viajar, sem parar para abastecer. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento e contar moedas para passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. A sua vida sem parar, as férias já foram. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367, receba em casa sem custo. Sua vida sem parar. Três ouvintes na sequência, toca Manco. Manco. Alô. Alô. Fala. Ah, consegui, baralho. Aê! Truco. Qual o nome completo? É Weasley. Ah, não. Fala sério, começa sério. Não zoa a gente não, cara. Eu não falo sério, pô. Soletra pro Bar, o Bar não sabe. Mas ninguém chama o Weasley. Eu chamo o Weasley. Então soletra aí, ó. É W-Y-S-L-E e mais um Y. Weasley. Weasley. Só perdoa, só perdoa porque tem dois Y, fica gringo. Dois Y. Parece British, né? Parece British. Velhinho, e quantos anos? Meu Domênico sabe falar o nome. Weasley. É Weasley. 34, ô Domênico. Ah, 3.4. Mas não só falou sobrenome, quanto? Weasley do quê? Não tem, não tem sobrenome. Agora é mais fácil, Feitosa Souza. Só tem Weasley. Você é brasileiro mesmo? Agora sim. Pô, sou brasileiro, pô. Quantos anos você tem, meu velho? 34. É, RG, 3.4 na sexta-feira, hein? Igual eu. Sexta-feira. É, mas fica tranquilo, viu, chefe? Chefe. Você vai lá no resort. Certo. É o seu primeiro ano, não é? Meu primeiro. No primeiro ano no resort. Primeiro ano. Se não tiver lá, eu vou pagar pra você. O quê? Um Weasley 12 anos. Nota 9.9. Só. Boa, R. Agora você trabalhou melhor do que o cozinheiro do Péricles. É verdade. Você ganhou um elogio do Ale Oliveira, cara. Olha só, vale mais que a nota. Oh, Weasley. Bairro. Qual bairro? É aqui no bairro aqui é Santa Teresa. Santa Teresa. É no Rio? No Rio, velho. São Paulo. Embu. Ah. É lá em Embu. Ah, também é bom, hein? Santa Teresa também tá bom, tá bem você. Já fui pra Embu. Ah. Nunca vi. Comprar móveis, né? Comprar móveis. Já fui lá. Nunca vi em Búzios ser tão bonita assim. É uma cidade bonita, sabe? É legal a cidade. Ô, velho, o time! É verdade. Qual que é o time, ô? O time é o Tricolor. Boa! Aí, Weasley, chupa gente aí, boa. Ó, Weasley. Nossa. Aí, Weasley, eu vou dar uma saidinha. Fala aqui com os otimistas, Marcos e Mota. É bom, porque aí o Anti não vai falar. Ô, Weasley, você ficou muito triste com a saída do Dorival Júnior ou você já tava esperando, cara? Cara, já tava mais do que esperado, já, velho. Né, o time não rende na mão do cara, não tem jeito, né, irmão? Não sei. Já faz tempo já que não tá rendendo nada, já ele não conseguiu acertar a mão lá. É o que eu venho falando, cara. No ano passado eu cobrava uma continuidade aí a respeito do trabalho do Dorival e tal, não sei o quê. Mas, cara, é evidente que esse ano aqui não adianta a gente ficar dando murro na ponta de faca, não é verdade? Com certeza. Pô, você vê que o time não rende, cara. O time não evolui, ele insiste aí com um esquema de jogo aí que até agora o time não acertou. Eu acho que essa primeira fase do Paulista, eu acho que ela é válida pra você fazer experiências, cara. Ele, além de não fazer essas experiências, ele não mudou o esquema de jogo. É, só com relação à escalação que ele deu uma opções, mudada. Né, Marcão? Ele não sabe trabalhar jogo a jogo. Por exemplo, você pega um clássico. O São Paulo jogou tão ruim quanto jogou contra o Corinthians. Ah, então, acho que... Então, os caras, ele não muda, por exemplo. Ele não sabia que o Palmeiras tem uma máquina. O Palmeiras tem os melhores... o melhor elenco do Brasil hoje, vamos falar, é do Palmeiras. Não, tudo bem, mas então, o Palmeiras no Campeonato Paulista... Primeiro ou Paulista, segundo elenco, vamos dizer assim. Então, mas o Palmeiras no Campeonato Paulista estava 4 jogos sem ganhar, sim, correto? Sim, Marcão. Então, mas aí é que tá. Eu concordo com você, com o que você está falando. Os caras estão na Libertadores, os caras começaram voando na Libertadores. Os caras estão preocupados, vão ganhar um clássico, vinha de uma derrota pro Corinthians, isso aí magoou os palmeirenses. O cara, meu, você tem que pensar isso, você tem que saber disso. Um técnico de um time gigante, como o São Paulo, ele não pode menosprezar, por mais que não valha nada, no sentido de, não é um título, nada, mas é clássico local. Isso é importante. Sim, mas o que eu acho, Motinha, é o seguinte, cara, o Carilli mesmo, quando o Corinthians jogou contra o Palmeiras, cara, ele entrou com um time mais precavido, porque ele sabe da força do Palmeiras. E o cara, ele conseguiu neutralizar o Palmeiras de uma forma que o Palmeiras... Ele pensou. Então, aí é que tá. Eu acho que o Dorival, ele fica muito refém de um esquema só de jogo, de uma maneira só de jogar. O São Paulo hoje, cara, é um time previsível. Infelizmente, aí você vai enfrentar o São Paulo, você já sabe como o São Paulo vem, você já sabe como o São Paulo joga, ou, aliás, não joga, porque não tem jogado nada ultimamente. Com certeza. Quando a gente viu a escalação no final de semana antes do... Foi no final de semana, mano, o jogo do Corinthians e Palmeiras? Sim, no outro. Então, aí a gente viu a escalação, falou, a gente comentou aqui, nós falamos, nossa, que diferente, não é, mano? Todo mundo ficou surpreso com a escalação do Carilli, porque foi uma coisa diferente. Veio com o time mais Palmeiras faz 2 semanas já, então, o último final de semana foi contra o Santos. Não, então, mas tô falando, mas não ficou todo mundo espantado, mano? Porque o cara pensou no jogo, ele falou assim, eu não vou pra cima do Palmeiras, porque eu não sei se vai dar certo, vou mudar aqui, vou fazer uma coisa diferente. O Dorival nunca fez isso, nunca pensou jogo a jogo, não pensa no adversário. O Bumba meu boi, aquela loucura, não deu certo agora, depois levou muito tempo pra tirar o Diego, né? Mas aí até entendo, Motinha, porque é um jogador que o São Paulo investiu aí, né, mano, 10 milhões de reais pra trazer, e a partir do momento que você gasta essa grana, cara, você tem que justificar, você tem que pôr o cara pra jogar. Mas então, se o Diego é o cara Souza... que tem um pulso, ele chega pro Diego, vem cá, Diego. Você tá vendo que você não tá rendendo no sentido de fisicamente, como a gente falava aqui? Sim, o Diego não pode ser tão louco e falar assim, meu, eu tô bem. Meu, tá claro isso. Nós temos um grande clube que consegue medir isso. Fala assim, você não tá rendendo porque ou você tá gordo, ou você tá pesado, você tá lento, a gente tem que fazer alguma coisa com você. Você pode, você vai ficar no banco esses 2 jogos pra você se preparar, pra gente arrumar o time. E aí, depois você volta, não é o fim da vida. Mas é um cara que ele não tem pulso pra isso, ele não tem uma alma dessa de, sabe, vamos pra cima, a gente vai fazer isso e tal. Eu nunca vi uma declaração do Dorival no sentido de, gente, nós vamos pra cima, vamos ganhar, vamos lutar. Mas é que tem o estilo dele coisa, também, né, cara? Olha, esse jogo, a gente tá evoluindo, olha, esse jogo foi bom. Mas é uma questão de personalidade, né, Motinha? A questão, não vamos analisar personalidade, mas se o trabalho do cara, eu acho que tá muito abaixo. O que você acha que o São Paulo tem que fazer para melhorar aí, Wesley? Qual técnico? O Marcão, cara, agora trocando técnico, eu acho assim, é fechar a casinha, porque primeiramente você tem que pensar em não perder. Né? E depois, se caso der certo, você vai lá e tenta fazer alguma coisa na frente, mas primeiramente tem que pensar em fechar a casa atrás. Ó, e uma coisa que é importante, colocar cada jogador na sua posição, né? Chega de improviso. Chega de improviso. Assim, eu acho assim, o São Paulo, no meu pouco entendimento de futebol, eu acho que o São Paulo não tem um time ruim nas peças. Uhum. O problema é que o Dorival consegue fazer, né, as peças jogar corretamente no seu lugar. Então, é que tá, Wesley, o que o Sombra falou aí com relação ao elenco do São Paulo, ele falou, individualmente aí vamos dizer que não seja ruim. Mas, cara, é o que eu falo, mano. Você imagina uma situação onde você tá numa cozinha e você tem um cozinheiro. Se você tem bons ingredientes, esses ingredientes aí vão dizer que sejam os jogadores, se individualmente você tem bons ingredientes, o que falta é um bom cozinheiro para você montar um prato, concorda? Com certeza. Né? É por isso que eu falo, cara. Eu cobrei a continuidade aí do trabalho do Dorival aí ano passado para esse ano, em função do São Paulo ter conseguido um objetivo maior que, infelizmente... Que era não cair. Era não cair. E, cara, eu falei, eu vou deixar para analisar se o Dorival é fraco ou não nesse ano aqui. Eu falei, bom... Tivemos aí pouco tempo até agora na realidade, mas, cara, esse pouco tempo que a gente teve aí, o que eu falo. Já deu pra demonstrar tudo. Com certeza, porque eu falo. Uma coisa é você jogar clássico e você falar, bom, perdemos todos os clássicos, mas pelo menos contra times do interior, que daria pra gente se enganar, A gente nem contra time do interior tá conseguindo jogar bola, cara. Jogos do São Paulo. Cara, o Marcão, eu acho que assim como nós, torcedores de São Paulo, eu tô cansado de ser chacota já, cara. É, mano. É isso mesmo. Últimos anos aí, velho, não dá, mano. E não pode reclamar da torcida do São Paulo, que apoia o time, que vai, que ajuda o time. Isso aí eu nunca pode falar. Inclusive, né, a torcida profissional do São Paulo tá convocando aí um protesto Morumbi zero, né, no jogo de domingo. E camisa preta, nariz vermelho. Meu, na boa, no dia que a torcida do São Paulo abandonar o São Paulo, aí que vai pra desgraça, velho. Mas eles não estão abandonando no momento de queda. É. Mas mesmo assim, Sombra, não pode abandonar. Não, uma porque coisa não permanente. Pode ter violência. É. Eu acho que o protesto é Morumbi zero, você acha válido? Eu acho. Pelo futebol que o São Paulo tá jogando, eu também acho. Não, eu acho totalmente válido. Eu também acho. Ué, por que não? Mas você negócio que você tá falando, nunca mais vou colar em jogo, mas você vai mostrar pra diretoria que a sua insatisfação como torcedor. Porque a partir do momento que você tá lá pingando, pagando seu sócio torcedor, você tá comprando seu ingresso, você tá consumindo materiais do clube, tá entrando dinheiro em caixa a partir do momento. Porque não tem jeito, Mota. Um estatuto do São Paulo, como é feito, o torcedor só tem esse tipo de maneira de protestar. Não adianta a gente ficar criticando. Vocês já imaginaram? Se chega e fala assim: ó, enquanto não mudar o presidente, ninguém mais vai no estádio. Você entendeu? Você força uma situação. Meu, chega uma hora que fica uma coisa que você fala assim, cara. Eu sei que quem pode mudar, por exemplo, uma situação política são apenas os conselheiros. Mas chega numa hora que a coisa fica tão latente que você fala assim, bicho, ferrou. Ferrou. Se você pode. Se você pode tirar um presidente da República por incapacidade, você também. É isso. Você vai começar a ver. Enxergar o erro e não tem solução, tem que agir, cara. Weasley com gelo, um abraço pra você. Você vai no jogo? Ele já disse aí, vai no jogo? Com certeza, quero entrar no 97. Opa, aquela mordomia, camarote único, você tem que estar na rua Curumins, número 5, tá bom? Até às 3 da tarde, até às 3 da tarde. Tá, vê se você consola o Marcão, tá? Porque o Marcão tá abalado. Vai dar um ombro pra ele. É o bonde dos otimistas. É, faz um abraço coletivo lá no ônibus, na hora. Você não vai, Motinha? Não. Eu vou, hein? Eu vou, mas como protesto aí também, se a torcida você vai ficar de costas. Não entrar, eu só vou lá no camarote único pra comer, que se dane. Então tá bom. Valeu, Weasley. Anotou aí, Curumins, número 5. Você vai encontrar lá o Marcão. Vai sair o traslado direto pro camarote único, tá bom? Beleza. Valeu, Weasley. Valeu. Vamos lá, boa. Segundo ouvinte no momento sem parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Toca Manco. A manco. Alô? Alô? Opa, baixa o volume do rádio, por favor. Rádio desligado. Eita, beleza. Qual é o teu nome? Nome completo. Meu nome é Rafael Pereira Tirapele. Não, você tá de zoeira. Pô, para de brincar, velho. Hoje é um programa sério. O Estádio 97 é um programa sério, não é de brincadeira. Rafael Pereira tira a pele. Foi o que o porco tira fez ontem com o São Paulo. Aí, nome ó, de guerra, vem. Hein? Quantos anos? 36. Bairro? Vila Mariana. Vila Mariana, RG, 36 anos, velho. Piada pronta, né, Zé? O porco tirou a pele do São Paulo. Trocadilho! Nota 1! RG, sério, tá uma merda. Uma merda. A revolta do cara, velho. Merda isso também, viu? Emoticon de merda, você. É Palmeiras ou... Tira a pele. Sou palmeirense. Aí, ó. Começou o call center aí, da Leiloca. Cala a boca aí, vocês não aprendem, não? Apanha e não aprende? Pô. Mulher de malandro agora? É brincadeira, velho. E aí, velhinho, você foi no jogo ontem? Eu fui. Tô sempre lá no ar. E é que você, o que você achou? Você achou do jogo? Cara, foi o melhor primeiro tempo que a gente jogou esse ano. O time tava com vontade. O São Paulo deu uma ajudada, especialmente nas laterais ali, mas foi um jogaço porque, de novo, a torcida e o time estão nessa coisa com muita vontade nesse campeonato. Assim, pelo menos no jogo de ontem. Então, alguns jogos a gente não jogou tão bem, mas ontem deu uma pinta de que se a gente ficar desse jeito, a gente consegue levar o Paulistinha. É engraçado, né, cara? eu cobro sempre, né? O time do Palmeiras tem um elenco e tem jogadores técnicos que podem jogar, sim, todos os jogos. Ou pelo menos com uma mesma dimensão, vamos dizer assim, né? De jogo a todo instante. Por que que não joga? Eu sempre questiono. Por que que alguns jogos... A gente já viu isso ano passado, quando o Palmeiras praticamente desistiu do Brasileirão, depois voltou atrás. Mas teve uma hora que o Palmeiras desistiu cedo demais. Se o Palmeiras não tivesse desistido, Domênico, o Palmeiras poderia ser campeão ano passado. Poderia. O Palmeiras chegou uma hora que dava até para passar o Corinthians. Sim, mas desistiu. Chegou uma hora que... Lembra que a gente falava que como o Palmeiras desistiu muito cedo do Campeonato Brasileiro, tinha time pra lutar pelo título. Mas tá chegou uma hora de desistir. Mas a coisa tava estranha, o Cuca, eu não sei, não deu liga a segunda vez que o Cuca chegou, né? Não foi, a coisa não andou. E outra, o time do ano passado, na minha opinião, o time do ano passado é pior do que o time de 2016, sempre falei isso aqui. Mas o time de 2018, esse agora, pode, é melhor que o de 2017. E vou dizer, eu acho que talvez se der liga, e de todo mundo jogar direitinho, ele tem, tecnicamente falando, pode ser melhor que 2016, hein? Fala, mano. Porque tem outros, tem jogadores num nível tático e técnico muito melhor. Ou eu tô errado? Fala, mano. O ano passado, o Palmeiras, quando tava naquela reta final, chega, não chega, enfim. A vantagem mínima de pontos aí que o Palmeiras conseguiu aí tirar do Corinthians e ficar numa vantagem aí atrás, né? Não, chegou a 5 pontos. Podia chegar jogo... 3, né? Podia chegar com o Cruzeiro, mas não chegou. Então, né? O Palmeiras acabou tropeçando no Cruzeiro, aí a vantagem estava em 5 pontos. Era 6, caiu para 5. Aí se o Palmeiras vencesse o Corinthians, e estava naquela reta final, o Palmeiras tiraria mais 3 pontos e ficaria 2 pontos atrás. Mas se o Corinthians perde o clássico pro Palmeiras, essa diferença de 2 pontos praticamente não existe mais, porque sim, aí a parte psicológica igualava, vai pro vinagre. É. Acaba abalando o time. Mas é que eu falei que antes disso, o Palmeiras desistiu, mano. Desistiu bem antes. Desistiu também bem antes. Bem antes. Não sei porquê, mas desistiram. Acho que umas 4 rodadas antes da acontecer o clássico com o Corinthians, que eles... Que viram que era o Corinthians que tava lá na frente, né? Viu que não ia dar pra pegar. Teve um monte de time que deu uma desistida quando o primeiro turno do Corinthians foi realmente sensacional. E aí aquele primeiro turno que eles colocaram não sei quantos, 8, 10, sei lá, na frente... 11, e o pessoal já desistiu no primeiro turno. Só que tinham lá 19 jogos a serem realizados. Vocês são mó covarde, entendeu? Né? Vocês não. Vocês não. Vocês também. Então você também é em 2016, também não disputou, trouxa. Aonde, mas meu time não tava brigando pela liderança. Chupa, mané. Ai, chupa. Meu time não tava brigando pela liderança. Tava o Katsu, tava ali, sim. Lógico que não tava. Fala, palmeirenses. Ah, deixa o... Ai, Domênico. Ô, meu velho. E qual que é o time ideal pra você? Aquele que jogou o primeiro tempo? Ou você acha que pode o Scarpa atuar nesse time? E se for atuar, quem é que você tiraria? Não, eu acho que o Scarpa entrando, ou mesmo o Moisés entrando, a gente tá muito bem servido. Eu só me preocupo um pouco com a zaga. A gente precisava ter um zagueiro ali que fosse mais consistente sempre, porque o Antônio Carlos ontem fez uma boa partida, sempre tá fazendo, mas teve dias que ele entregou a paçoca, né? Então, se a gente tivesse um zagueiro mais consistente ali, pelo menos um que tivesse sempre em campo, ou sempre não dá, né, mas que tivesse mais em campo, a gente podia ficar mais confiante na zaga. Mas na lateral esquerda a gente está tendo uma grata surpresa com a volta daquele menino. Lucas Lima está mandando bem, o Dudu também está muito bem. No jogo de ontem, a gente mandou muito bem mesmo, não dá para dizer nada. Legal. Você curtiu aí o Marcão, Mota e o Sombra cantando o nosso hino? Muito mal, por sinal. Também. Olha, a letra é meio um feia, né, Domênico? Prélio, o que é? Que é prélio? É pra quem estudou. Não, Rafael, o que é prélio? O que é prélio, Rafael? Pega aqui. Não, prélio, o que é prélio, Rafael? Você que é palmeirense, mano. Pode não ter estudado. Os caras não estudaram. Não, tô perguntando pra ele, deixa eu ouvir te responder. Não sei. Batalha, luta. Pra ele é luta, batalha. Aí, nem o Rafael sabia, mano. Você canta o bagulho e você nem sabe o que é, Rafael. Cara, corintiano e um São Paulino sabia. Viu? O palmeirense não sabe, é uma vergonha. Chupa, Domênico. Você nem deixou ele responder. Vamos passar vergonha. Ô, tira a pele! Não, quem passa vergonha é quem perguntou e não sabia, desculpa. Ah. Vai. Não, mas você tá perguntando é porque você não sabe. Não, você? Então você não sabia. Não sabia. Então. Mas então. Porque eu não sou palmeirense, agora eu pergunto não é grave. Cara que é palmeirense não também não sabe. Não saber o que é pra ele é brincadeira. Ah, você também não sabia. Como eu não sabia se tá de brincadeira? Tá de brincadeira. Tá brincando, né? Estou de zoeira. Domênico Cantecino faz 80 anos e não sabe o que é. Estão louco. O que significa, Abá? Prélio, o que significa? Ô, velhinho. Luta, batalha. Ah, então nunca vi no UFC o cara... agora. Disputa esportiva. Então, nunca vi no UFC o cara falar, bom, agora vamos assistir o próximo prélio. É o que faltou pra vocês ontem. Ah, mas é. E tá faltando muito. Tira a pele. Um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Um abraço. Valeu pela companhia todo dia no trânsito. Boa, nós que agradecemos. Valeu. Valeu. Vamos lá. Boa. Terceiro ouvinte no momento sem parar. Ah, tá acabando, né? Aproveite o melhor da vida com sem parar. Ganhe tempo pra viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Sua vida sem parar. Toca, Manco. A Manco. Alô. E aí, Dudu? Opa, quem fala? É o Maurício, Maurício Mota. Ô, Maurício, tudo bem? Tudo já, e você, mano? Bom, Maurício Mota do quê? Maurício Mota da Silva. Da Silva, e quantos anos você tem, Maurício? 31. 3.1 RG, sexta? Hoje? É, hoje sexta. Toma a moto aí que eu vou ditar pro seu... Ah! Ah! Aí, não, bom. Aí não. Será, hein? 9.7! Ah, foi bem o puxador hoje. Quanto? 9.7. Só 9? Esses 10 não vem? Tá puxador, eu acho que é palmeirense, né? Que é brincadeira, velho. Sim, qual que é o bairro que você mora aí, puxador, Maurício? Tá, moro no Jardim Rosa de França, Dedô. Hã? Jardim Nova de França? Não, Rosa. Rosa de França. A Rosa de França. É perto da Penha de França, não? Ah, mais ou menos, é Guarulhos, chefe. Tá perto. Guarulhos, mais ou menos mesmo. É ali do lado. Eu sei qual é o time dele. Qual? É. São Paulo. Aí tem trocadilho. Porque é Rosa. Sabe por quê? Porque é Rosa, Jardine, entendeu? Agora é 10, agora é 10, não é possível. Nossa senhora. Falável. E aí? Aí é diva, Silvia. Cartão amarelo. Isso, amarelo? Você aí. Não vou permitir isso aí, não. Dá pressão, velho. Isso, ganhou no grito, hein? Programa hoje. Mandou bem, RG. Não, mas eu sou certista. Aí, ó, tá vendo? Esse juiz tá vendo, velho. Esse juiz aí tá parecendo aquele juiz que apita o Corinthians. Tá segurado aí o porco. Ó. Olha lá. Torce contra mesmo, cambada adiante. Ai, ai, ai. Ano passado não adiantou torcer contra, não. Continua torcendo. Ah, mas não, dá licença. O apitão ajudou, né? Fala, Mota. Beleza, mano? Tudo bem? É, graças a Deus. E aí, o que você tá achando do nosso Santão? Conta aí. Ei. Ah, tá melhorando já. E deu uma cara nova pro time, né, cara? Tá precisando dar uma mudada um pouquinho no meio de campo. O que você acha? Você é a favor do Vecchio? Me conta. Ah, eu prefiro o Vecchio jogando ali como segundo volante, viu, cara? Eu acho que pode ser uma opção pra ele testar, realmente. Não, é, o Vecchio como segundo volante, às vezes que jogou ele foi bem, né? Lembro do jogo ano passado contra o Flamengo na Copa do Brasil, ele jogou bem pra caramba aí nessa posição. Contra o Bahia no Pacaembu também, aquele jogo que foi às 11 da manhã, ele jogou bem nessa posição. Sim, jogou bem também. Mas eu acho que pra um jogo que precisar marcar... Precisar dos dois volantes pra marcar muito, talvez ele não tenha fôlego pra jogar de segundo volante. Não, é, sim. É nem de meia também, não, né? Ele não é jogador pra jogar. Eu acho que ele não é jogador pra atuar dois tempos, não. Exatamente. Acho que a nossa esperança tá baseada na volta aí do Bruno Henrique, né, cara? Falando em Bruno Henrique, vocês viram? O Pérez ficou nervoso lá, mandou o departamento médico todo embora. Mandou a galera embora. Tá rapelando lá, né? Rapelou todo mundo. E o Bruno Henrique vai pra fora lá, vai pros States lá. Vai fazer um exame nos Estados Unidos pra ter mais uma opinião, né? Pô, mas quem diria? Parece que ele não tava enxergando, né, RG? Não, mas você vê que é engraçado, cara. Se você assiste o lance... É uma coisa bizonha, que já aconteceu com todo mundo jogando bola. Todo mundo já levou uma bolada na cara. Mas a maneira, Marcão... É, Benedetti, hein? Ah, mano, quem nunca? Vai, larga esse hipócrita, vai. Você era goleiro de futsal, meu filho. Eu levei no queixo. Não é uma bola que foi direta. A bola é um rebate. Ele cruzou, bateu na perna do cara e foi ele mesmo. Foi muito azar, né, mano? Muito azar. Deve ter pego no lugar, o único lugar que não podia, cara. Que não podia. Bola sempre é um problema. Negócio louco, cara. Mas, é. Então agora ele... Bola, mas assim, baixo. Saiu que ele vai para os Estados Unidos pegar uma opinião e uma declaração do médico falando que ele pode jogar já. Não, tá então, treinando. Ele já treinou. Ele quer ter certeza, né? Mas é melhor, né? Não, eu acho... Ah, tomara que ele volte logo. Quando ele voltar, o ataque ali na frente vai ficar zica, né, cara? O ataque é muito forte. Essa é a ideia, né? E da molecada aí, você tá gostando? Ô, RG, pra caramba, hein? É, molecada boa. Rodrigo, eu fui domingo no assalto lá. Estávamos lá. Olha o assalto aí. Chorou aí, ô Caissara? Chorou? Desculpa, mano. Tá assim mesmo, né, velho? Pra variar, né, mano? De prego. Dá uma chorada. Mas aí. É sempre assim. Mas né, o mano falou pra mim: falou assim, a gente chora jogou. Mesmo, a gente joga, mesmo. Pode jogar sem torcida, mas sem juiz nunca. Não dá. Não dá mesmo aí, cambada de prego. Flavião, ai, adoro. O Flavião adora Corinthians. Olha, a próxima geração vem aí dos Oliveiras, hein? Maurício, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Ô, Sombra, obrigado a vocês aí, valeu, velho. Maurício. Eu te agradeço aí, tudo de bom. Mandar um salve pro pessoal do Fãs FC. Manda. Do WhatsApp, só Santista Sangue Bom, só. Bota mais nesse grupo aí. É nóis, velho. Opa, vou adicionar vocês, pode deixar. Manda uma mensagem lá pra mim no Falou. Instagram. Demorou, chefe, vou mandar sim. É nóis, meu. É, manda no. Bom fim de semana pra vocês aí, obrigado. Vai quinta-feira, valeu. Vai quinta-feira? Vou quinta-feira, já comprei. Vou pro segundo tempo só. Não, eu vou, é nóis, vamos tá lá. Eu trabalhei ali do lado, rapidão chegou lá. Falou, é nóis, cara, valeu, meu, abraço. Deus é com quebra, abraço, cara. Valeu. Obrigado, valeu. Tchau, FC é isso aí, abraço, esse foi o momento Sem Parar. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Ganhe tempo pra viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 e compre o seu, sua vida sem parar. Estádio 97, também no oferecimento de Amanco. Você, por exemplo, chefe Benedetti, já fez muita obra na sua casa? Já, né? Já tive que fazer algumas. É, seja lá qual for o tamanho do problema, viu, chefe? Com a Manco não tem complicação, não. Só a Manco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Manco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil! A Manco! Umas rápidas mensagens aqui, boa, né? Que o pessoal mandou através do nosso site. O Fernando Rios diz aqui, se o Dodô fosse abrir um resort, ia se chamar Vale Suíno. Ah, sensacional, é boa, gostei. Boa. Gostei, foi boa. Ah, mas se for por essa ótica aí, se você fosse abrir o resort, ia ser Vale Bambino. Desgraçado. Mas é sensacional, mano. Hoje o programa tá espetacular. Silvio Ribeiro Bento fala que, mano, falando do violino do Titanic, acho que ele quer ser um. Pra quem tocar, virar a cara e. Não. Passar a vara. É isso. Tá. Passa a vara mesmo. Ah, é pro inferno. Ela adora, o mano adora violino. Jack! Ela fica gritando quando ela conta. Fernando Rios. Rios do quê? Ah, mas olha só, sensacional. Eu não sei, acho que o Rios chorou. É São Paulino. Não é Maris também? Ele fala que o militão que mais deveria se chamar Limitadão ainda está fazendo mimimi pra renovar. Nossa. É a oportunidade pra vazar com esse cara agora. Horrível. Ah, não, moleque é bom jogador. Ele tava gripado. É isso que tá. Gente. Dentro de um contexto desse, de crise. É, queima os moleques. Você tem que saber aquilo que realmente. É ruim saber separar muito bem ali o negócio, né? O moleque é bom jogador, tá jogando improvisado. Não, mas a questão não é nem essa. Ele tava doente. Tá jogando improvisado. O menino é zagueiro ou volante, tá jogando lateral direito. O cara jogou um clássico com Coriza. O Rodrigo Teodoro Santos fala que, Sombra, desculpa aí, mas você é muito pessimista. De novo? Olhando o futebol brasileiro, digo que São Paulo ainda está entre os 10 do Brasil. Ah, mas que alegria. Escolhemos 10. Significa que eu posso ser o décimo, é isso? O décimo ganha que título? O décimo disputa que torneio? Não. Ele tá dizendo que o décimo não cai, né? O décimo não cai, então. Ah, verdade, olha. Verdade, cara. O décimo bacana. Não cai, pô. Exatamente. No fim do ano a gente vê o que rola, né? É o hard. Tchau, tchau, Acabou o programa? Não, pera. Tem que ler mais coisa aí, tem calma. Que ler. Calma, tá bom hoje o programa. Hoje tá é sexta-feira. Hoje até tá as 9, audiência mesmo. Demais hoje. É hoje é um programa de Modena, audiência. Modena Júnior. Nossa, o que precisava na hoje. Boa, um fanho amordaçado tem uma dicção melhor que o do Mota. Ai, não. Aí não pode ser, né? Sua véia amordaçada também. Véia, que o Márcio Gonçalves, Eduardo Batista foi demitido da Ponte. Opa, opa. Não aí. Contem isso pro Raí, pelo amor de Deus. já dei uma dica já. O Mota passou até mensagem pro Raí. Eu tô na dúvida ainda aqui. Aí... Olha aí, o Wagner Braguin, mano, falando bobagem, como sempre, na questão dos goleiros. O mano foi goleiro, ele tem cacuete de goleiro, ele sabe. Mas qual seria a bobagem aí? Ele não falou. O Ricardo Amaro Lourenço, quando avisei pro Marcão que no ano passado foi Hernanes e a torcida que salvaram o São Paulo, que Dorival e Rogério Ceni eram a mesma coisa, que ele não sabe arrumar time, ele criticou. Disse que não éramos gratos, é nítida a fraqueza de Dorival e do elenco. Perdão, Marcão, pra torcida. Você criticou o Amaro Lourenço. Eu vou ter que concordar com ele, cara. Pede desculpa, então, vai. Pede desculpa. Como é o nome do rapaz aí, Sombra? Não, é pra torcida toda. Essa semana, é pra torcida toda. É a semana da desculpa, vai. Quem mandou foi a mensagem, foi o rapaz. Ah, então mas vários da torcida de São Paulo estão falando isso. Eu amaro o Pede Lourenço. Desculpa, Marcos. Então, desculpa, o Dorival é fraco mesmo. Ah, bom. Dorival é fraco mesmo. O Carlos Augusto Gomes, Sombra, não tem como você mandar uma mensagem aí no grupo de WhatsApp que você tem com o Raí, o Ricardo Rocha, pra buscar o Bernard? Ele tá sem contrato, abraça a todos e chupa mano. Olha, ele tá sem contrato, ele também vai ter aí o mundo da Europa no meio do ano pra contratá-lo. E possivelmente teremos outros clubes brasileiros, talvez, não sei se mais ousados, com mais dinheiro. Ele tava no Shakhtar? É. Tava. Mas só no meio do ano. Né? E outra, a gente gastou 16 milhões com Diego Souza e com Trelles, então talvez... Vai ter que ficar com isso aí. Nossa, que incrível, hein, velho? Né? Nossa Senhora. Tá certo, então. Estádio 97 tem um oferecimento de baterias zero quilômetro. A rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Também o oferecimento de tinta Suvinil. Suvinil piso, altíssima resistência comprovada. E aí, tá difícil comprar os materiais pra obra, cara? Tá complicado, né? Você cansou de pagar caro? Uhum. E a entrega que atrasa? Nossa. Então, meu amigo, esqueça onde você anda comprando. Você precisa conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Boa. É isso mesmo, a Obra Max é pra você profissional da construção, lojista de bairro, e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Ó, se liga aqui, ó. Aquecedor Rinnai, 15 litros, bivolt, exaustão, forçada ideal para apartamentos, atende duas duchas simultâneas. Ó, olá, mano. Gás natural e GLP, aí só sim. R$980. Boa. Pode pesquisar aí na concorrência, dá mais de 1.300. É. Olá, louco. Mano, você que tá muito... É verdade. Pra... Corra pra Obra Max. Tá. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. Boa. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre Boca. Também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas, 3003-3400. Para você que é fora de São Paulo, prefixo 11-3003-3400. 00 chegando aqui pra encerrar. Acabou pra encerrar o estádio. Acabou. Quem ganhou? Ale. Fala, galera do estádio 97, Ale Oliveira no comando pro decreto de hoje. Então me chama de raiz quadrada de 16, porque hoje eu vou te deixar de 4. Porque eu não sou cepacol, mas hoje eu vou onde o fio dental não alcança. Então pode me chamar de DJ, porque essa noite eu vou tocar uma pra você. Porque relacionamento é igual a mosquito. Apagou a luz, pica. Então vem com o bonde da comissão de frente, com Jojo Todinho, Sabrina Boing Boing, Fafá de Belém, Vieira, Chefe Benedetti, da mãe, né? Mota, eu e ele, Azaia. Sensacional. Eu vou te falar uma coisa, meu. O cérebro do Ale Oliveira, acho que é uma caverna. Ele é doente. Cheio de morcegos. Você viu a postagem, cara, que ele fez de aniversário pra mãe dele? Eu vi. Que ele fez uma montagem com o Baby Saul. Comparou a mãe dele ao Baby.